Esporte Bandinete, Rafael, boa noite. Rafael, boa noite. Olha, Rafael, acabei de ter um péssimo atendimento pela senhorita, que é tua colega de trabalho, tá certo? Tu acha assim, se você tem direito a uma porcaria de um suporte técnico, o suporte técnico tem que auxiliar exatamente num problema que eu tenho na internet. Sim. Concorda comigo? Independente de qual seja ele, eu tenho um problema de internet, se eu pago um suporte técnico, eu tenho que ter assistência técnica. Bom, vamos ver o problema que você está tendo. Tá. Não é independente do problema de suporte de que eu esteja tendo, não. Se eu tiver com problema de acesso em conta, não importa qual conta que seja, mas eu estou com um problema e eu quero ter uma solução. Porque eu por um suporte que eu pago o serviço. Alô, eu pago, senão, detalhe, eu vou ligar para a empresa do senhor e falar assim, ó, escuta, manda o pessoal, todo mundo suporte técnico embora, porque eles não querem atender o cliente. Vamos fazer o seguinte, fala o problema para mim, fica mais fácil. Né? Então, isso, fica mais fácil. Eu não vou aceitar não, porque o problema é um problema tolo e não custa nada pegar e falar pro cliente, ó, faça isso que sua conta vai funcionar normalmente. Já chega o transtorno que eu tive, eu vou só te falar meu problema. Quarta-feira teve um problema de queda de energia. Tá certo? Pagou seu modem, eu tava sentado numa página de internet dos Correios, simplesmente minha máquina, perdi tudo que eu te perdi, 6 meses de projeto que eu tinha ali na minha máquina, que eu não tinha feito backup. Eu perdi um que eu tava escrevendo. Então, pra você ver o meu nível de nervo, tá lá em cima, no alto. Entendeu? Pra quem perdeu tudo isso de informação, tá puto da vida. Perdi um monte de coisa de programa que eu montei, de artes e tudo mais, nos meus clientes. Eu tive que ficar pedindo pra ele, pelo amor de Deus, me manda os programas. Agora eu tô precisando de uma porcaria, de uma ajuda do suporte pra reconfigurar a merda numa conta de e-mail. Assim, primeiro a senhora está adiando e fala assim pra mim, ah, eu não posso fazer nada pro senhor porque a minha diretoria não autorizar. Pelo inferno. Pro inferno uma coisa dessa. Eu tô tentando acessar a porcaria do meu e-mail do IG, que eu tenho um e-mail do IG e tenho o direito de usar, porque ele é grátis, eu tenho ele há muito mais tempo pra mim chegar aqui em Osasco, antes de existir a de ter via cabo a internet, eu já tinha o meu e-mail do IG, eu não vou parar de usar o meu e-mail do IG por causa da BIND, eu quero continuar com a minha conta bonitinha do IG, porque todos os meus clientes me conhecem por esse e-mail. E eu tenho um suporte, eu quero que esse suporte me atenda, a contento no que eu precisar. Conversa por aí. Eu tô com problema no SMTP e no POP do IG, que eu estou tentando, eu recebo meus e-mails, mas os meus e-mails não vão. Eu não vou usar o e-mail da BIND para enviar meu e-mail, eu quero o do IG, porque eu já sempre tive ele. Bom, sir, o problema é o seguinte, o único suporte que eu posso dar serão os produtos da BandNet. Então quer dizer... Meu querido, olha, eu estou com problema, aqui está dizendo suporte técnico eu entendo como isso. Inclusive isso, configuração dos meus e-mails. Inclusive isso está na sua... Quando o teu bosta no teu vendedor teve na minha casa vendendo essa porcaria do provedor de vocês, ele me ofereceu suporte técnico. Se for qualquer problema que você tenha de acesso à internet ou de comunicação do seu e-mail, você vai ter suporte. Então ele me ofereceu isso. E você foi qualquer enganado, seu vendedor aqui na hora de vender, ele dá até a bunda pra mim. Tá? E aí na hora de ser atendido, você me põe no rabo. Não é por aí não. Estou com problema no meu POP 3 e SMTP de protocolo. Informação ao servidor, eu gostaria de você me orientar aqui, eu preciso fazer para o meu e-mail voltar a funcionar normal pelo cabo do seu BIND, porque se eu conectar a linha telefônica, do jeito que está configurado aqui, eu busco e-mail e mando e-mail. Você tem certeza disso? Absoluta! Eu sou capaz de pegar meu carro e até você pegar você no meu carro, trazer para cá e mostrar para o senhor. Eu mostro para o senhor. Eu provo o que estou lhe falando. Eu provo que eu estou lhe falando, só que o atendimento da BIND está péssimo. Está péssimo. Assim que você atende cliente, não. Cliente, você tem que estender o tapete vermelho para ele e chupar o saco dele. Porque ele é cliente, ele paga o seu salário no final do mês. Indiretamente ou não. Cliente, ele tem que estender o tapete vermelho e abraçar, tratar com todo o carinho do mundo. Não ficar tratando a porrada, não. Vocês estão pensando o quê? Vocês podem sair chutando todo mundo? Amanhã vocês estão todos desempregados, meu filho. Bom, senhor, mas nessa parte eu não tenho como ajudar. Puta, como vocês são filha da puta, bicho? Vocês sabem como é a configuração e vocês não querem falar. Vocês sabem como configurar essa merda pro via cabo aqui e vocês não querem falar. Bom, senhor, eu não posso estar ajudando na configuração de outro e-mail que não seja da BandNet. Meu querido, eu estou com problema por causa da sua BandNet. A sua BandNet? Se acertar, não é médio ainda. Eu preciso saber qual configuração que eu coloco aqui no servidor de e-mail POP e do SMTP, qual que eu coloco aqui. É, só tem a configuração do e-mail da BindNet. E qual é essa configuração dessa buceta desse e-mail? Já perdi a paciência com você, cavaleiro. Bom, vou passar então a configuração do e-mail da... Passa essa porra logo! Passa logo essa merda, você tá aí pra isso. Você ganha uma merda de salário exatamente pra isso. Pra atender a gente mal. Empresinha do caralho essa de vocês, hein? É propina na prefeitura? Você recebe mensalão da prefeitura aqui do PT também ou não? Você tá no meio das propinas do PT também ou não? Seu mensalão entra na conta, campeão? Deve entrar, né? Deve ter muita propina lá no PT, lá. Pra poder operar com empresinha sem vergonha como a de vocês. Tem político por detrás dessa bosta aí que eu sei. Pensa que eu sou idiota, não. Não pensa que eu sou idiota, não. Não nasci antes, não. Qual é a configuração? Você vê que aqui é a configuração do e-mail da BindNet, né? Eu quero a configuração de pop-up, meu amigo. Qual a configuração de pop-up teu? Olha, o que eu vou te passar não tem nada a ver com o IG, tá? Meu amigo, vai tomar no seu cu e passa logo essa porra! Como que é? Passa logo essa merda! Alô? Alô? Alô? Quem fala? É Fernando, supervisor de suporte. Agora o supervisor apareceu? Agora o supervisor apareceu? Eu tô sendo mal tratado dentro dessa... Agora o supervisor apareceu? Não, na verdade... Então eu quero uma reunião com o presidente da tua empresa! Eu quero uma reunião com o presidente da tua empresa! Eu quero uma reunião junto com os políticos que autorizaram a operação da Binda aqui, Osasco! Eu quero uma reunião! Alô? Alô, vocês me tiraram no sério! Vocês sabem com quem que vocês estão falando? Olha, deixa eu só falar uma coisa. O senhor vai se acalmar, eu vou desligar a sua ligação. O senhor vai retornar quando tiver mais... Alô? Alô, Hernani? É da Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani! Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Não, mais Skype aí, mano. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando! Alô, ouvinte! Sociedade Primitiva! Fala aí, compadre. É do Sociedade Primitiva. Ô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já então, trocar um papo com esse caipira aí. Ô, liga, meu filho, uma puta, não atende. Vai tomar no cu. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, carai. Salve, salve, confraria. Alô, ouvinte na área. E vamos para mais histórias loucas dos ouvintes. Hoje estamos trazendo aí um ouvinte que quer falar sobre NoFap e outros assuntos. Você quer se apresentar como? Você quer falar seu nome? Como é que você prefere? Vou colocar aí o meu apelido. Pode me chamar de Pimenta. Ô Pimenta, você falou que você teve um efeito reverso com o NoFap. Que história foi essa aí, Pimenta? Eu tive meio que... Vamos supor, muita pressão do NoFap, eu vou te explicar no meio da história, você vai compreender melhor. Foi tipo assim, meio que ficou presa a energia em mim e eu tive alguns efeitos colaterais aí do NoFap. Que isso, rapaz? Como é que começa a sua loucura aí com o NoFap? Começa no começo do ano de 2019, Hernan. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, sabe? Aí minha cabeça tava cheia. Antes de tudo, você já foi viciado em pornografia, vício mesmo? Ah, não sei se foi vício, mas eu posso dizer que começou a ser um vício, entendeu? Sim. Tava na beira do vício, assim, tal. Aí que em 2019 teve meio uma onda, assim, de masculinismo e tal, e começou a aparecer esses assuntos, NoFap, e eu caí nesse negócio de NoFap, entendeu? Sim. Mas não que eu não acredite, eu até testei, e agora eu vou contar a experiência, e também contar como é que o meu ano de 2019 foi. Porque envolve NoFap, envolve muita coisa, entendeu? Legal, vambora. Conta aí pra gente, vamos lá. Igual eu tava te falando, no começo de 2019, eu tinha acabado um relacionamento, entendeu? Aí eu tava, tipo assim, cabeça cheia, cara. Queria parar de pensar naquilo. E porra, mano, não tava aguentando mais. Aí, tipo assim, o que eu pensei? Ah, eu vou encher minha rotina de coisas, vou começar a fazer várias coisas. Aí, Hernani, eu sou maromba, entendeu? Eu sou um cara e gosta pra caramba de puxar peso. Sei. Aí eu comecei a fazer muito esforço na academia, comecei a tacar o pau na academia, que eu gosto pra caramba, e comecei a ficar mais forte assim, entendeu? Você toma bomba? Aí na época... Não, nunca tomei não, mas eu pretendo. Uhum. Aí na época, eu tava trabalhando, eu trabalhava numa contabilidade, entendeu? Sei. Aí aproveitando o embalo da contabilidade, eu falei, ah, vou entrar num curso técnico, entendeu? Porque eu não tava tão apto assim a entrar no curso superior, falei, ah, vou entrar num curso técnico do Senai, da minha cidade aqui. Aí eu entrei no curso técnico de administração. É um curso da hora, até. Sei. Aí, Hernani, eu comecei, pá, aí a minha rotina era mais ou menos o seguinte, Hernani. Acordava às 5 horas da manhã, que eu moro na zona rural, entendeu? Da cidade aqui. Eu moro num sítio. Aí acordava às 5 horas da manhã, preparava minhas coisas e ia pra academia, entendeu? Tomava um shake aqui, ia pra academia treinar pesado. E aí mais ou menos lá pra 7 eu ia pro serviço, trabalhava normal e voltava pra casa. Da minha casa até o serviço era mais ou menos meia hora, entendeu? Até a cidade. Aí da cidade eu ia direto pro Senai, cara. E tipo assim, a rotina começou a ficar puxada, né, velho? Aí eu acompanhava o negócio da Red Pill e tudo mais, já era meio Red Pill lá, vamos colocar assim, e comecei a acompanhar os caras do NoFap aí. Os caras falaram, não, porque NoFap, cara, vai te dar energia. E eu tava faltando muito na academia, entendeu? Tipo assim, porque eu tava sem energia, porque é uma rotina até puxada, né? Tipo, eu acordava 5 horas e dormia mais ou menos 1 hora da manhã. Aí eu, ah, beleza. E eu também tava muito sem amiga, né? Eu tava muito solitário na época. Porque eu tinha brigado com os meus dois amigos. Mais pra frente eu conto a história como que eu briguei. Não, por causa de cozice minha, Hernani. Né? Mas eu, mais pra frente eu te falo o que aconteceu. Aí, Hernani, eu falei, não, eu vou começar a fazer essa porra de NoFap aí. Vamos ver o que, que vai acontecer. Porque eles falam que é melhor essa disciplina e não sei o que tem. Eu falei, não, beleza. Aí eu comecei, no primeiro dia eu falei, não, eu vou anotar tudo que vai acontecer comigo daqui pra frente. Aí o primeiro dia comecei com a rotina, tava ligadão na rotina, tudo tava indo, tudo correndo certinho. Aí deu umas 2 semanas, Hernani, bateu uma melancolia, uma tristeza que eu não sabia explicar, entendeu? Sim. Mas era um negócio assim, bem fudido mesmo, tipo assim, eu tava no serviço trabalhando, e eu tava trabalhando pra caramba na época. Tava sentado, né, mexendo, fazendo um negócio lá no computador, e ficava pensando, ah, que bosta. Meu cérebro meio que pifava, entendeu? Tem um negócio que chama brain fog, que é um termo do inglês, que é tipo assim, seu cérebro tá bobo, você não consegue captar informação tão rápido, seu cérebro fica meio retardado. Sei, isso é normal, assim, né? Isso é porque é quando tira a dopamina do seu cérebro e tudo mais, lá que você tá recebendo e tal, e seu cérebro dá uma pane, né? Tipo, tira de uma vez. Aí eu fiquei com essa tristeza assim, depois começou a melhorar, entendeu, né? Aí deu mais ou menos 1 mês, eu comecei a meio que sentir os efeitos, pode ser placebo, eu não sei, senti os efeitos do NoFap, cara. Isso aí era mais ou menos, vamos pôr aí, abril, em abril eu comecei a sentir esses efeitos aí e comecei a ficar energizado mesmo, de verdade. Aí esses efeitos aí, tipo assim, ah, é conversar mais com as pessoas, é ter mais disciplina, ter mais, eu tava sentindo, entendeu? Só que, tipo assim, eu só tava pensando, ah, beleza, bora vencer na vida, cara. E eu, tipo assim, não saía, não fazia nada. Meu negócio era, tipo assim, ir pra academia, treinar pesado, ir pro serviço, trabalhar, e ir pro Senai. E eu tava estudando bastante, cara. Eu tava, pra falar a verdade pra você, eu tava um dos melhores alunos da sala lá, no Senai, tava tirando nota alta e tal, tudo mais. No sábado, tipo assim, no sábado e no domingo, eu tirava pra estudar idioma e fazer uma outra atividade, tipo nadar, correr, fazer outra coisa. E eu ficava o sábado inteiro e não fazia mais nada, cara. Meu cérebro tava parecendo uma máquina mesmo. E, tipo assim, eu acho que pode ser o placebo do negócio, mas eu não sei explicar. Aí tem uma história engraçada do Senai, Hernani. Posso contar aqui? Por favor. Eu tava no Senai, cara, e eu, tipo assim, eu até que eu tava entrosando bem com a sala, porque era uma sala, Hernani, que tinha 30 pessoas, 25 mulheres, cara, e 5 homens só. Tipo assim, eu tava até bem, tava no conversando paraíso com todo mundo. Tava no paraíso, Hernani. Só que aí, cara, e eu tava, tipo assim, me dando bem com as mulheres lá, cara. Tinha uma menina, eu já acompanhava seu canal, né, já acompanhava bastante, e eu já tava ligado nesse negócio de borderline e tudo mais, entendeu? Sei. Tinha uma menina lá, Hernani, que ela era muito estranha. A menina era muito gata, cara. A menina era, tipo assim, modelo de loja, magra, peituda, traço fino, entendeu? Bonito. Aí, ela era estranha, porque, tipo assim, ela entrava num grupo de pessoas, virava amigo das pessoas, e do nada, todo mundo rejeitava ela, e ela ficava depressiva, assim, estranha, né? Eu falei, não, essa menina é estranha, tem algum problema com ela, tenho certeza. Aí eu voltei pra casa numa noite, essa menina me mandou uma mensagem, falou assim, não, você é tão bonito, você é gato demais. Eu, porra, mano, cara, essa menina tá com rolo pra cima de mim. Aí eu tá, mandou cheio de coração, mandou um textão de boa noite, eu, que porra é essa, cara? E tipo assim, era um texto muito estranho, que é tipo assim, você é muito especial, coração, você durma bem, durma com os anjos. Eu, não, massa. Aí, beleza. Aí, toda noite, ela tava me chamando pra conversar, só que eu não queria não, porque eu sabia que ela era problema, entendeu, Hernani? Sei. Aí, numa noite, Hernani, toda noite ela mandava o mesmo texto, era meio que copiado e colado. Eu pensei, nossa, porra, que ela tá enviando pra vários, cara. Certeza. Certeza que ela tá enviando pra vários. E essa menina tinha muito, tipo assim, ela postava muita coisa, tipo, no status do WhatsApp sobre tristeza, depressão, e eu... Porra, essa menina aqui não é flor que se cheira, não, problema. Entendeu? Problema. E eu já tava ligado nesse negócio de masculinismo e tudo mais. Já acompanhava seu programa, já tinha maratonado praticamente tudo que tinha na época. Eu falei, não, segui o conselho do Hernani aqui. O Hernani sempre tá gritando na minha cabeça aqui, sai, ouvinte, sai daí, ouvinte. Aí eu peguei, teve um dia que a outra colega minha falou, cara, Pimenta, vai ter uma festa... lá em casa, lá, chega lá, mas tipo assim, era falou por baixo assim do pano pra ninguém da sala saber, entendeu? Aí essa menina escutou, cara. Essa amiga minha chamada eu e mais uns 5 colegas da sala, essa menina escutou. E ela veio correndo, tipo assim, não, eu vou também, não vou, não. Eu fiquei, não, chama não, porque, não, não chama não. E a menina gata só, mas eu queria meter o pé. Porque você sempre falava, né? Não se envolva com o menino do trabalho, nem da faculdade, nem da escola, nem do lugar, nem que é problema. Certo. Vamos ver aonde que terminou essa história, vamos ver. Não, aí eu queria vazar, cara. Mas aí ela foi, fraga, aí chamou, não, beleza. Aí ficou mandando mensagem no meu WhatsApp, assim, os caras usou o Vitor Baixa, que eu sou fiado, mas aí ficou mandando mensagem assim, não, eu tô sem carona pra ir, eu não sei o que tem. Aí eu falei, não, nem vai dar, mas dava assim, pra... Tava aí, porque eu só pegar ela de moto e levar ela lá. Não vai dar, velho, não vai dar, porque eu já vou... Aí eu inventei, não, é porque outra pessoa vai comigo. Aí eu chamei outra pessoa pra ir comigo, fraco. Não, é porque eu tô sem carona. Aí eu falei, não, vai dar. Aí, não, me livrei dela. Aí, do nada, né, mano, ela manda uma mensagem falando, não, meu tio vai me levar. Eu, caralho, essa menina tá querendo mesmo, hein? Nossa, puta que pariu. Aí, chegou na festa lá, a festa tava de boa. Porra, do nada, essa menina começou a aproximar, eu tava comendo uma pizza, um negócio assim. Começou a pegar na minha mão, assim, ficar tipo casal, fraga, na festa. Eu, não, caralho. Não é isso que eu quero, não. Eu fico de boa aqui, caralho. Tô de boa, mas tô você deve passar o ferro nela, ué. Não, aí pega a visão, né? Tipo assim, pega a visão, como é que eu fiz pra escapar dessa? Aí, pá, sentei lá, ia começar a me beijar, assim. Eu falei, não, galera, eu vou ali no banheiro. Vou ali no banheiro, ver. Aí eu fui no banheiro, tinha tipo assim, tinha um quarto na frente do banheiro, entendeu, né? A hora que eu saí do banheiro, ela tava... jogada assim lá no quarto. Aí eu falei, caralho, se eu não fizer alguma coisa, os caras do Senai vão achar que eu sou viado demais. Pelo menos pegar. Se jogou na cama assim, eu comecei a pegar ela. Pá, peguei de jeito, mas eu não meti o ferro nela, não. Eu falei, não, bora na cozinha ali, os caras. Mas rolou a mão na teta, alguma coisa? Rolou a putaria. Rolou um bola gato? Não, porque eu não queria, né? Porque, tipo assim, essa menina era problema, né? Mas, aí... mas era um problema que tava massa, não tava, não? Eu sei que era problema, eu sei. Sim. E ela era meio conhecida no Senai por dar problema pros caras. E eu já tava de olho, né? Aí vai, Hernani. Essa menina, toda vez que eu ia no banheiro, ela me seguia pro banheiro, eu tinha que dar um lugar nela. Só que eu falei, nossa, se eu comer essa menina aqui, o que é essa menina aqui? Eu tava sem camisinha, tava sem nada. Falei, não vim pra comer. Ai, essa história tá muito boa, e aí? Ela já tava subindo pelas paredes, né? E eu, nossa, caralho, mano. Você dedou ela? Já. Dedei, né? Peguei ela. Deve ter gostado, né? É. Mas ela tava subindo pelas paredes, doido. Eu falei, não. Não vou comer essa menina aqui, não. Porque eu tenho certeza que vai dar um problemão no Senai. Todo mundo vai falar, ah, não sei o que tem. E a menina tava doida, se eu parar pra mim, ela ficava esfregando a xereca assim no meu pau por cima. E eu também tava tentado, né, Hernan? Lógico, que, lógico. Eu tava também. Aí, Hernan, porque eu tava no NoFap também. Aí, né, Hernan, eu falei, não, já sei, os caras tava fumando um chá, tá ligado? Ah, fumou o Banza? Banza, você falou Banza. Aí eu falei, eu fui comer um Banza, né? Falei, não, agora vai ver. Aí eu comecei, fumei um banda, fumei, fiquei, fiquei delirando lá, né? Fiquei de boa. Ela fumou também? Eu falei, não, só eu fumei. Aí eu falei, agora eu vou fingir que eu desmaiei no banda. vou fingir que eu desmaiei aqui, pra ela meter o perna. Aí eu fumei, fiquei lá, e viajando, sabe? Aí ela vinha pra cima de mim, né? Aí eu desmaiava, entendeu? Falar, não, cara, deu PT com Banza. Aí eu fui, Hernan. Ficava assim, deitado, e ela subindo em cima de mim, meio que abusando sexualmente de mim, Hernan, você acredita, mano? A menina abusando de mim, só que eu... Aí nessa hora eu já tava na feita do Banza, aí meu bilau não subia, não. Meu bilau não sobe, não. Eu também não. Quando eu fumo Banza, meu pau não sobe, não. O seu também não? Não. Aí foi, Hernan. Eu fiquei nessa isso, e essa menina me assediando, cara. E, tipo assim, entrelaçando a mão entre a minha mão e a dela, assim, como se a gente fosse um casal, não deixando ninguém encostar. Até que chegou uma hora e ela falou, ah não, meu pai me ligou aqui e vou ter que ir embora. Eu falei, não. Mas eu falei assim, não, e desmaiei, entendeu? Aí ela pegou, começou a me beijar, e eu tava com a boca fechada. E ela começou a me beijar assim, enfiando a língua dentro da minha boca, eu, porra, mano. Caralho, velho. Aí foi. Aí pegou e foi embora. Assim que ela foi embora, eu levantei e comecei a curtir a festa de novo. Foda-se. Aí foi essa história aí. Assim que eu me livrei dela, né? Aí depois ela parou? Aí depois, na segunda-feira, eu voltei. Tava no Senai. Ela nem olhou pra mim mais. Pá. Mas continua assim, né? Essa menina é doida. Só. Tem um negócio muito estranho. Foi fazer uma viagem pra São Paulo, entendeu? E a gente é mineiro, foi de ônibus, a noite inteira viajando no ônibus pra ir lá na Bolsa de Valores de São Paulo. A noite inteira, irmão, essa menina pegou um cara lá, ficou de bar do cobertor fazendo barulho no ônibus, cara. Eu fiquei, porra, mano, que merda é essa dessa menina, cara? Muito estranho, né? Bizarro mesmo. Mas aí ela parou de conversar comigo, parou de conversar com todo mundo lá, meus colegas. E tipo assim, aí eu saí desse curso, entendeu? Mais pra frente eu vou explicar por quê. Aí eu saí do curso e os caras falam que ela não tem solução não, só. Toda semana é um cara diferente, toda semana é um problema diferente na sala, e é desse jeito, né? Sim. É beleza, essa foi a história aí. Aí, continuando com o NoFap aí, pá, aí eu comecei a sentir muita raiva, entendeu? Tipo assim, qualquer coisa me dava raiva demais, cara. Eu ficava muito puto, mano. Qualquer coisa, qualquer coisinha, eu tava estourado. Eu sentia raiva o dia inteiro, isso era mais ou menos 2 meses. Sentia raiva o dia inteiro no trabalho, no Senai. Mas dá só uma travinha na história. Pera aí, calma aí, que essa história é muito boa. Pra você fazer o NoFap, você teve muita dificuldade ou foi natural? Como é que foi? Foi tipo assim, Hernani. Geralmente quando eu coloco uma coisa na minha cabeça que eu vou fazer, eu faço, entendeu? Não tem muita dificuldade pra mim, não. Falei, não, vou fazer. Aí eu comecei, tipo assim... Teve os efeitos, tipo, a melancolia lá, mas eu só passei por cima. Eu não fiquei, eu preciso bater punheta. Não, foi de boa, entendeu? Aí fala uma coisa pra mim. Vamos por etapas, porque a sua história é muito interessante. Aí, você fez o NoFap. Vamos por partes, a gente já vai chegar na parte aí, mas... muitos dizem que dos superpoderes do NoFap. Muitos afirmam que a testosterona sobe, você se sente mais forte, você fica mais confiante... Você atrai mais mulheres naturalmente, sem fazer nada. Você perde os pensamentos depressivos, suicidas. Afirmam que você ganha uma autoconfiança na hora de tudo que você vai fazer. Que você ganha foco, determinação, força de vontade. Que as pessoas começam a te observar de uma maneira diferente. Dos superpoderes do NoFap, o que você acha que é mito? E o que você realmente sentiu? Que você pode chegar aqui no programa e falar assim, isto realmente aconteceu, eu senti, realmente isso aí mudou na minha vida no NoFap. Fala pra gente, Primeiro os benefícios. Eu já sei que você já vai chegar nas pauladas, mas fala os benefícios primeiro. Vamos falar de tudo aqui. Vamos lá. Beleza, mas primeiramente, tipo assim, eu acredito porque aconteceu comigo, mas eu também acredito que possa ser placebo, entendeu? Mas acontece, se é placebo ou não é, não interessa, teve os benefícios. O benefício foi a priori, tipo assim, nos dois primeiros meses, eu tive um aumento de força, tipo assim, eu tava muito forte na academia, eu já sou um cara muito forte, tipo, normalmente, mas na academia eu tava muito empenhado, muito forte. O dia, pra mim, o mundo, parecia muito mais brilhante, muito mais legal, tudo era mais incrível, entendeu, né? Eu tava conversando muito mais com as pessoas, porque eu sou um cara meio fechado. Eu tava conversando muito mais com as pessoas, tipo, fazendo mais... Não fazendo amizade, mas sendo mais carismático. O que eu percebi, tipo, dentro de sala de aula, eu tava muito mais focado, eu tava muito mais inteligente, não sei. Meio que desbloqueou a inteligência, não sei. Tava muito mais... E no serviço eu tava tipo assim, com vontade de vencer na vida, cara. Tava tipo muito empenhado em falar, não, vou dar um jeito aqui, vou subir de cargo aqui no serviço, vou ser o melhor aluno da minha sala, vou ser musculoso, shapeadão da academia. E é isso aí, até mais ou menos uns 2 meses, entendeu? Mas então, seguindo depois... a sua lógica, eu posso afirmar, seguindo só a sua lógica do que você falou, eu posso afirmar que pra uma pessoa que é depressiva, com tendência suicida, o NoFap, na sua opinião, então é bom. Seguindo a sua lógica do que você falou aí. Isso, até porque, Hernani, eu também acredito que foi um erro meu, entendeu? Porque eu me sobrecarreguei sem precisar. Mas, tipo assim, se você prestar atenção no que você tá fazendo, se você não colocar muita... Porque, tipo, na época, eu tava muito empenhado em fazer tudo, tipo, tem serviço aí pra me fazer? Eu fazia. E, tipo, eu me sobrecarregava de fazer, de tarefa, de pressão também, tipo assim, eu preciso vencer na vida. Mas, tipo assim, se você falar, eu tô triste aqui, tô melancólico, o NoFap me ajudou bastante nisso, né? Isso eu não posso negar, não. Tipo assim, eu fiquei um cara muito... Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista de emprego, cara. Tipo, eu tava trabalhando ainda. Mas aí, mais pra frente, eu conto o que aconteceu, que eu saí de serviço e tudo mais. Aí, eu lembro que eu fui fazer uma entrevista de emprego numa empresa grande aqui da minha cidade, entendeu? Uma empresa, tipo assim, que todo mundo meio que paga um pau pra empresa. Sim. Eu falei assim... Não, vou chegar lá, vou arrebentar, cara. E, tipo assim, eu fui confiante. Tava uma ansiedade, que eu sou um cara meio ansioso, até pra gravar o programa aqui. Eu dei um frio na barriga aqui e tudo mais, mas, sei. Tipo assim, tinha ansiedade, só que eu consegui vencer, entendeu? Detonou. Aí eu cheguei lá no cara, o cara fez várias perguntas pra mim e tal. Falou, o que que você quer? E eu respondi, tipo assim, sem gaguejar, sem pestanejar. Respondi de uma maneira interessante. Só que eu não consegui emprego, não, cara. Aí falou que ia ligar e tal. Mas, tipo assim, é porque essa entrevista nessa empresa aí é porque meu pai trabalha lá e conseguiu arrumar pra mim lá, e, entendeu? Não era, tipo, não é tão fácil chegar lá. E, tipo, eu não tenho a qualificação pra trabalhar nessa empresa. Mas eu dei meu melhor lá. Mas a entrevista foi boa. Foi excelente. Eu saí de lá, tipo assim, nossa, sou foda. Olha a entrevista que eu dei. Tipo, e o cara... Acho que anotou, porque, tipo, eu tava bem confiante na hora da entrevista, entendeu? Tava falando tudo de boa. Nesse ponto aí, eu acho que, tipo assim, ajuda demais. Só que, tipo assim, você pode... Pra falar. Ô, Pimenta, e os pensamentos confusos? As pessoas afirmam que a pessoa que fica se masturbando, principalmente pra pornografia, os pensamentos ficam confusos, dúbios. Então, por exemplo, a pessoa começa a desenvolver... Isso quem fala é o próprio Robert Garcia, e ele tá certo, não é mentira. A pessoa começa a desenvolver o que ele chama de toque gay, que a pessoa começa a ter interesse por coisa gay. E o pensamento fica confuso. O cara tá sempre confuso. Com relação aos pensamentos, fala aí o que. Fala tudo que você tem pra falar, Pimenta, sobre o pensamento na época do NoFap. Como é que tava a sua cabeça? Conta tudo que você tem pra falar. Esse EP aí do Sociedade Primitiva eu assisti. No Rocks e NoFap, né? É um dos primeiros. Aí, Hernan, tipo assim, no começo, igual eu te falei, dá o brain fog que você fica meio bobo, você não consegue pensar em nada. Você fica, tipo assim, lento, letárgico, entendeu? Sim. Só que depois o pensamento clareia mesmo, de verdade. Tipo assim, quando tava eu tava com um pensamento claro, limpo. Tipo assim, eu não pensava besteira, não pensava merda, eu não tinha tanto, tipo, ódio das coisas, veio depois. Eu tava um cara feliz, cara. Feliz com a vida, tipo assim, eu quero ler um livro. Tipo, eu li vários livros durante o NoFap, coisa que eu não faço rotineiramente, né, entendeu? Eu falei, ah, porque também tem um negócio, ah, você tem que pegar essa energia que sobra e colocar em outras coisas, né? Verdade. Eu falei, ah, vou ler livro, vou... Eu tava aprendendo a falar francês, irmão, na época. Eu aprendi a falar, eu tava indo bem, eu estudava pra escola, eu trabalhava direitinho, cara, e meu serviço era meio, tipo assim, dava uma pressão, entendeu? Eu tinha que entregar os negócios na hora certa, era um serviço meio responsabilidade alta, e meu pensamento tava muito bom, eu tava feliz, tava com vontade de trabalhar, igual eu te falei, cara, só pensava em vencer na vida, não pensava em nada de errado. Esse negócio de toque gay, eu tinha até tinha esse negócio, Hernan. Eu conversei com outro colega meu também, que também é ouvinte do canal, e tipo assim, ele fala que também teve, tipo assim, acho que isso é uma coisa normal, né, igual teve naquele episódio lá, e saiu, Hernan, eu só pensava em coisas boas, entendeu? Só que aí, onde é? Tem alguma pergunta, Hernan? Não, continua, continua, tá muito interessante. Continua, então saiu tudo isso, e aí? Aí, quando tava com 2 meses, isso foi culpa minha, né, porque, tipo assim, eu não dormia direito, e, tipo assim, tem um negócio que você falou, que, tipo, ah, quando eu paro com o vício, eu desconto em outro. Eu lembro que você falou, ah, quando eu paro de master, desconto no cigarro, na quando comida. Eu paro de comer açúcar. E aí eu tava descontando tudo na comida, Hernan. Eu tava comendo muito, muito, muito mesmo. Eu tava me sentindo revigorado e tal. E tava comendo demais, Hernan. Aí eu comecei a meio que engordar e inchar. Na verdade, eu tava ficando retido, entendeu? Minha cara tava ficando inchada. E eu também acho que isso era uma... Tipo assim, porque eu tava muito ansioso. Eu tava começando a ter princípio de ansiedade, Hernan. Aí eu comecei a inchar. Tipo assim, meu corpo começou a ficar inchado, meu rosto começou a ficar inchado. Tipo, não é inchado de gordura, é inchaço mesmo. Como se tivesse água aqui, porque tinha, né? Muito inchaço. Aí, beleza. Teve esse efeito. E aí, nessa época, Hernan, já começou a ter uns problemas no trabalho. Vou contar a história aqui, cara. Eu acho interessante contar. É mais ou menos, vamos supor aí. Não lembro, mais ou menos no meio do ano. Entrou uma funcionária nova no escritório, uma funcionária mais velha. E aí o chefe falou, essa aqui é a Pimenta. E eu tinha outro colega de trabalho, que também foi causa pra eu sair de serviço. Esse cara eu não gosto dele não, acho ele um filho da puta, eu vou contar por quê. Aí, essa era uma senhora, tinha 50 anos. Começou a ensinar, entendeu? Ah, falou, Pimenta, você fazer isso aqui na contabilidade, é isso e isso. Foi a época que eu aprendi de verdade. Tava aprendendo demais. E esse cara, eu acho, Hernan, que ele tem narcisismo patológico, entendeu? Sim. Porque esse cara, ele é muito, muito, tipo, se acha muito superior, cara. É o tipo de cara, Hernan, tipo, tava no escritório, tipo, todo mundo lá tinha curso superior em contabilidade. Esse cara não era nada, era da minha idade, 21 anos. Chegava nessas pessoas e falava, seu serviço tá errado, cara. Tá fazendo bosta. Tipo, desprezando mesmo. Você é burro, você é isso, você é aquilo. Sim. Faz isso comigo também. Você é burro, você é isso, você é aquilo. Ele é o tipo de pessoa que nada que não sai dele, tudo é ruim, tudo vai dar errado, tudo é lixo, tudo é merda. E tipo assim, essa senhora, ela sabia muito de contabilidade, entendeu? Tava ensinando demais. Só que esse cara não tava disposto a aprender, não. Ele chamava ela de burra, de não sabe de nada, fazendo tudo errado, retardado. Eu, caralho, mano, relaxa. Isso. Pega, tipo assim, os mais velhos sabem bem mais que a gente. Tem muito mais experiência, cara. Aprende. Aí essa senhora começou a ter muita intimidade comigo, né? Começou a ser minha amiga e tal. Teve até um evento lá do escritório que o chefe faz uma festa junina, né? Aí eu falei, tô sem dinheiro pra ir nessa festa aí. Aí ela foi e pagou pra mim, né? Na época era tipo 50 pau. A véia tirou o dinheiro lá, assim. Eu comecei a ir na casa da véia, a véia começou a me ensinar os negócios tudo. E esse cara começou a ficar com inveja de mim, entendeu, Hernan? Mas ela tava dando boi pra você? Eu acho que tava, Hernan. Acho que é aquele que eu. Entendeu? Mas dava pra comer? Dava. Quer dizer, eu acho que dava, né? Se as outras pessoas. Mas pra mim dava. Aí, Hernan. Esse cara começou a ficar com. Começou, tipo, a me tratar mal no serviço e. E ser bem filha da puta mesmo. Tipo, eu fazia um serviço, o cara chegava falando bosta, falando que tava errado. tipo, intrometia na conversa que eu tinha com os outros pra falar que eu tava errado. Aí, numa dessas aí, e esse cara era meu amigo, Hernan. O cara era. Ele arrumou o serviço pra mim nesse escritório. Só que numa dessas aí, eu tive um desentendimento com ele lá e parou de conversar. Mas na verdade eu queria quebrar a cara dele no escritório. Aí, desse momento aí, eu já comecei a ficar, tipo assim, estressado com as coisas, entendeu? Sim. Tava puto com qualquer coisa. E também, meu apetite sexual tava muito alto ainda. Eu tava doido pra dar uma fincada. Uhum. Aí, mas eu tava segurando, porque é 90 dias. O cara falou, não, 90 não, dias. Mas, não. É 90 dias sem gozar, sem masturbar, mas você podia comer mulher. Mas eu queria segurar, pra, tipo, ter o NoFap, que tem o máximo lá, que não pode gozar, não pode fazer nada. Ah, caraca, maluco. Caramba, e aí? Aí, tipo assim, aí eu briguei com esse cara, parei de conversar. Esse é, tipo, um dos motivos pra eu ter saído desse emprego. Briguei com esse cara, mas na época eu não tinha saído, não. Eu fiquei um tempo lá ainda. E, tipo assim, qualquer coisa que esse cara falar, me dava vontade de pegar, né, e socar, enfiar, não, né? Pegar o nariz dele e enfiar pra dentro da cara dele, assim, né? Fiquei muito puto. E eu tava pegando muito serviço pra fazer, tipo, chegava sábado era folga. Eu ia pro escritório resolver problema e tal. E aí eu tava sentindo, tipo, tava pressionado, entendeu? Queria, mas eu também tava focado. Aí, deixa eu ver. Aí, Hernan, teve um acontecimento aí que, tipo assim, eu fiquei meio. Nossa, caralho, fiquei abalado, Hernan. Foi o suicídio do meu tio, Hernan. Pode contar a história? Pode. É uma história. É, eu lembro, Hernan, que, tipo assim, teve no dia, eu voltei, né, do Senai, e minha mãe falou assim: seu tio, Peter, tá usando cocaína, não sei o que tem, tá viciado. Eu, nossa. E, tipo assim, um cara, gente boa, só, era um gordinho, só. Amigo de todo mundo, foda pra caralho. Aí, não lembro que, tipo assim, deu uns 3 dias depois, minha mãe chegou e falou, Vitor, seu tio morreu, cara, depois do Senai, seu tio suicidou. Eu fiquei em choque, né? Tipo assim, eu não conseguia acreditar, entendeu? Aí eu fui saber por quê, né? Tipo assim, meu avô era um político muito influente lá da cidade que eles moravam, entendeu? A minha família lá tem moral lá. A gente é pica lá. Só que a mãe desse meu tio, é a madrasta da minha mãe, ficava pressionando ele, entendeu, Hernan? Acho que era meio narcisismo também dela. Tipo assim, você é um bosta, cara. Eu tinha 27 anos. Você é um merda, você é um lixo, você não vai ser ninguém na vida. E tipo, acabava com a raça dele. E ficava nessa, né? Tipo assim, não, eu tenho que me formar, eu tenho que ser alguém na vida aqui, porque eu tô fazendo vergonha na minha família e tal. Aí foi anos e anos nessa, né? Tipo, a mãe dele, por exemplo, pagava faculdade pra ele e ele fazia, só que, tipo assim, não era o que ele queria, entendeu? Ele fez faculdade de engenharia, agronomia, várias faculdades, só que não era o que ele queria. Mas a mãe dele falava, nossa, você é um merda, cara, você é um lixo, você não presta. Aí foi esse pensamento ficou na cabeça dele. Aí pra tipo assim, passar isso, ele usava droga, ele era muito alcoólatra, bebia muito, muito mesmo. E aí foi escalando até que ocorreu esse fato aí, né? Tipo assim, aí me abalou, entendeu? Eu fiquei pensando, caralho, será que vem assim na vida, é isso tudo? Aí, desde então, eu fiquei, não, é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que vencer na vida a qualquer custo e tal? Eu fiquei com esse pensamento, entendeu? Aí eu fiquei pensando nessas coisas, mas aí depois passou. Aí eu continuei minha vida, segui, até que no dia... Eu lembro até hoje, Hernan, no dia 89 no NoFap, eu não aguentei mais, Hernan. Eu falei, nossa, eu não aguento mais. Eu entrei no site, Hernan, de GP, e contratei uma GP, Hernan. Caralho! Quanto? Eu não aguentei mais. Foi R$180. Caro? Tipo, foi até... mas era meia hora só, R$180, meia hora. Caralho, caro pra burro! Aí eu falei, não, mas eu tava, tipo assim, era a top 1 lá. Da minha cidade aqui nesse site. Sei. Pode falar o nome do site? Melhor não. Beleza. Aí é um site famoso aí. Aí, Hernani, vou contar a história que aconteceu. Eu cheguei, tava no serviço, eu tava alucinado, Hernani. Tava doido pra. Tava alucinado, tava doido pra. Nessa época, mas era top doido mesmo? Não. Aí, tipo, no site tava top, só. Tava filé, branquinho assim, bonzinho, empinada, do jeito que eu gosto. Peitinho gostoso. Nossa, safadinho, boa demais. Aí essa aqui que eu vou me deliciar pela primeira vez. Eu nunca tinha feito uma GP, né? Eu falei, não, é hoje que o negócio vai ser bom. Eu só tinha comido se aí normal, não é normal, comum. É, ué. Aí eu falei, não, hoje, né, o trem vai ser violento. Aí deu umas 3 horas da tarde, eu tava o dia inteiro pesquisando, não, vai ser essa aqui mesmo. E eu tive que criar coragem, né, porque eu tava meio receoso. Eu falei, não, o negócio aqui vai ser essa mesmo. Aí eu cheguei, peguei, liguei pra ela, falei, ô, você tem meia hora aí? Aí ela falou, tem, 180. Eu falei, beleza. Porque eu não queria tanto tempo, que eu não sabia como é que ia ser, entendeu, né? Aí foi, cheguei lá, custei achar o endereço da vagabunda. Mas antes eu tinha ligado com um colega meu e passado o endereço. Ó, se eu desaparecer, cara, é porque eu fui com uma puta e ela me matou. Eu enviei lá o endereço pro cara pra minha segurança. Eu cheguei lá, Hernan, a mulher essa, era a porra, eu tenho quase certeza que era a porra do meu que eu conheci, só porque trabalhava no correio da cidade, eu, caralho, eu cheguei assim, né? eu tenho quase certeza, cheguei, eu ia pra cara dela assim e falei, caralho, e não era top não, só, era uma mulher normal, só, tipo assim, uma escala de 10, de 0 a 10, ela era 4, né? Eu já tinha pegado mulher muito mais top. Caralho, que merda, irmão. Mas pelo menos era carinhosa, tudo ou não? Chata também? Não, a culpa foi, eu acho que foi minha. Aí, beleza, eu entrei só. Aí ela falou, é aqui que eu atendo. Aí era uma garagem, né? Tipo assim, era uma garagem de um apartamento. E tipo, tinha tipo um todo assim. E tinha um colchão, uma cama velha. E eu falei, caralho, que muquifo, caralho, mano. É que eu usei isso. Puta, mano. Que puto, né, mano? Mas eu falei, vamos. Eu tô insano mesmo. Aí, pá, o bonecão já ficou trincando, igual uma pedra. Aí foi, atirou minha roupa lá pra tirar dela. Eu, caralho, que porra é essa que eu tô fazendo? Mas o pau tava durão, mas eu tava já no pensamento. Que merda é essa, mano? Que merda é essa? Aí foi, né? É começando a beijar assim no pescoço e tal. Eu, caralho, velho. É, foi beijar minha boca, né? Aí da primeira vez eu esquivei. Da segunda vez eu esquivei, da terceira vez eu esquivei também, não beijei na boca dela não, sai fora. Sábio, cara. Foi sábio. Beija na boca de pica não. Aí ela desceu, foi descendo, aí eu posso afirmar, foi o melhor boquete que eu ganhei na minha vida inteira, né? É mesmo? Foi foi top demais, foi bom. Só que aí, Hernan, aí beleza, foi lá, fez o trabalho, eu falei, vamos lá. Não, aqui fez o trabalho, calma aí, a foda foi boa. Espera, Hernan, aí fez o trabalho do boquete. Aí eu falei, mas com camisinha ou sem? Sem camisinha. Ah. Sem camisinha. Aí, Hernan, ela foi e falou, agora vamos ver, né? Vamos meter lança. Ah. Aí, Hernan, nessa hora eu fiquei perplexo. Que eu acho que é rotineiro da prostituta, mas é tirou um vidrão assim de vaselina assim, pá, jogou na perereca, pá. Pegou a camisinha e botou no meu pau. Eu falei, caralho, que merda é essa? Uhum. Tipo, um vidro de vaselina passou assim. Eu falei, não, vou terminar isso aqui o mais rápido possível. Fui lá, rapidão, comi ela velozmente lá, gozei. Na mesma hora já deu um... Não, velho. Já deu ressaca. Que merda. Deu a ressaca do caralho, velho. Rolou o frente verso ou não? Não. Uhum. Só por cima. Uhum. Aí ela falou... E se você quiser limpar seu pau, tem um papel higiênico ali. Caralho, velho. Nessa hora aí, Hernani, eu botei minha roupa, saí, não, falei, muito obrigado, gente, muito obrigado pelo seu trabalho, pá. Peguei, montei na minha moto, fui embora pra minha casa, Hernani. É. Tipo, fui embora pensando, 89 dias, velho, 89 dias, mano. Só faltava mais um dia. Aí eu cheguei em casa, pá, fui tomar um banho, acabei que eu bati uma punheta. Bati, não aguentei não, bati uma. Ah. Pá, nessa época aí eu tava com muita acne também. Né? Eu quase certeza que era um efeito também psicossomático dessa ansiedade, entendeu? Porque eu sempre fui um cara que tive muita acne, só que aí desenvolveu muito mais, porque minha alimentação, eu tava comendo muita porcaria, tava inchado. Dormindo mal. Tava cheio de acne, dormindo mal. Eu falei, caralho, velho. Aí bateu, eu comecei a pensar, caralho, velho, porra de vida era essa que eu tava vivendo? Tipo, eu não tenho nenhum amigo, não tem nada. Eu comecei, tipo, a pensar nos meus antigos amigos que eu tinha. Dois, na verdade. Dois, amigo antigo, e esse é ouvinte aí do programa, mano. Os caras, eu vou mandar um salve aí, salve pra vocês dois aí. Vocês é foda, mano. Vocês é meus melhores amigos aí. Aí eu vou contar a história como é que, tipo, eu parei de conversar com esses caras, entendeu? É. Vou contar a história do, de, vou colocar o primeiro. O primeiro, né? Porque eu era um cara cuzão, fra. Era, assim, um cara egocêntrico pra caramba. Ficava fazendo porra, essas porra, entendeu? E, tipo, já era velho. E, tipo, esse cara estressou comigo e mandou eu tomar no cu. Falou, ah, velho, eu vou ficar aturando você não, filho da puta. Você acha melhor que eu? E, tipo assim, e o cara sumiu da minha vida, né? Foi uma, eu era muito cuzão com ele. A história do segundo é melhor, né? É, em 2018, eu frequentava a casa de um cara pra gente fumar um banzo, entendeu? A gente chara. E era uma casa, tipo assim, era uma casa, Hernani, que o negócio lá era muito assombrado. O negócio lá, a energia era horrível. Mas sobrenatural era um, que você um fala? Ter. É, de sobrenatural, ué. Não, pega a história, isso é muito estranho. A casa do cara, Hernani, era tipo assim... Era um barraquinho de fundo que só tinha um móvel. Era um barraquinho de fundo que só tinha, tipo assim, não tinha geladeira, não tinha. Era, a gente chamava lá de Cracolândia. A gente fazia uns rolês lá muito. A gente fazia uns rolês lá, Fernando, muito. Tipo assim, um rolê alternativo na cidade. Ia todos os esquisitos da cidade ia pra lá. Aí, Hernando, a casa do cara era um barraquinho de fundo assim, meio que um porãozinho, entendeu? Lá só tinha, tipo, tinha um sofá, tinha uma televisão e só. Aí, nessa, você descia assim, tinha a porra de uma estátua, velho. Tinha uma santa, assim, acho que é uma Nossa Senhora. Só que ela era toda pintada de branco, Hernani, e tinha um olhão, velho. Tipo assim, um olhão preto. Aí você chegava assim, você dava de cara com ela. E aí ficava olhando pro ser, né? E, tipo, todo que chegava, parecia que o capeta montava nas suas costas, né? Tipo assim... Credo, cara. É muito... Eu gosto lá... Já aconteceu altas tretas lá, sem ser essa minha. Aí, beleza. A gente fazia esses rolês, pá. E a casa era... E esse cara, você falava, eu sou do capeta mesmo. E, tipo, nós ria, né? Era o viadinho lá do capeta, que gostava de Madonna. Nós rachava o melão. Aí, numa dessas, estava eu, esse outro... Tava os dois amigos. E tava o segundo amigo. Eu sentei do lado assim, os caras estavam fumando um chá, fumando um banda lá. E ouvindo a música eletrônica daqueles trance, aqueles negócios horrorosos. É tu-tu-tu-tu-tu-tu. Odeio esse tipo de música. Aí tava passando um show da Madonna lá, só. Um bagulho muito estranho, que é tipo uns capeta dançando assim no show, umas metralhadoras, uns caralho, a quatro. Eu odeio essa porra, mano. Só que no dia, não sei porquê, eu sentei nesse sofá, cara, e fiquei lá assistindo. E eu não tinha fumado nada, tava de boa. Fiquei lá assistindo. Pá, nossa, show da Madonna é massa mesmo. Só que é um bagulho horroroso. Esse trem é massa mesmo, ah, doideira, seus capetos, trem, não sei o que tem. Aí esse colega meu começou a falar no meu ouvido aqui. Não, é pimenta, não sei o que tem, não sei o que lá. Eu falei, mano, cala a boca. Tô assistindo o show da Madonna aqui, tá massa demais. E que porra é essa, mano? Sai fora, você tá assistindo o show de Madonna aqui. Como chá, eu. Tô assistindo o show da Madonna aqui. Me deixa em paz. Tô assistindo, e eu, tipo, odeio Madonna. Aí na terceira vez, velho, eu falei, mano, se você me encheu o meu saco mais uma vez, velho. Ele falou, você vai fazer o quê? Nesse momento eu dei um soco na boca dele, né? Ah, meu Deus. Um soco fortaço mesmo. Tipo, eu sou muito mais forte que ele. Pô, aí, que porra é essa, velho? Eu levantei do sofá e dei mais um soco, assim, no olho dele. O olho dele ficou... Aí todo mundo lá no lugar ficou perplexo, né? Que porra é essa? Que porra é essa? Aí, eu, nesse momento, eu saí desse transer, né? Falei, caralho, velho. Merda é essa que eu acabei de fazer? Puta que pariu. Ah, baixou no você? Não sei, eu sentei um soco na boca dele e, tipo assim, eu saí desse trânsito. Eu parei de. Porque o cara só tava me interrompendo assistir Madonna e tomou um soco na boca por causa disso. Um soco na boca e um no olho. Aí, eu peguei e fui embora. Aí tinha um grupo do WhatsApp desse Cracolândia, pra? Aí nesse grupo tava todo mundo me chamando de assassino, de tudo quanto acha. Os caras, não, esse cara aí, ó, só porque ele é forte, ele acha que ele é assim, esse cara aí não vem cá mais nunca, esse cara aqui é doido, o cara é um psicopata, e o caralho. Aí esse cara parou de conversar comigo, a gente parou de conversar por um tempo, né, Hernan? Aí beleza, essa é a história aí que eu parei de conversar com esse, o cara tomou um soco, no... chegou na escola, eu lembro que ele estudava na época, eu não estudava mais não, porque chegou na escola todo mundo ficou perguntando, né? Que porra é essa aí, velho? Aí eu falo, ah, você tinha que ver o cara que fez isso aqui comigo, né? Entendi. Mas aí você pegou, quebrou o NoFap e aí, valeu? O quê? A quebra de NoFap? É. Aí eu comecei, e nessa época aí, Renan, nos final do NoFap, eu já tava, tipo, muito estressado com as coisas, tava puto com tudo, qualquer coisa, eu tava louco pra quebrar tudo, destruir tudo, tava um problema com raiva foda. Aí nessa época eu tive as férias do Senai, entendeu? Tipo assim, eu falei, caralho, aí eu comecei a pensar, caralho, velho, o que eu tava fazendo? Aí eu comecei, não, por que eu tô fazendo Senai mesmo? Assim, porque eu nem acreditava tanto nesse curso, assim, de administração, entendeu? Tipo assim, eu nem acreditava que ia me dar algum futuro, porque eu acredito mais nos outros cursos técnicos, de eletrônica, muito mais fácil de arrumar emprego. Aí, Erna, deu lá, quando fui voltar às aulas do Senai, eu saí do Senai, eu fui lá e fechei minha matrícula e saí. Aí, beleza, eu falei, beleza, acabou aqui do Senai, eu voltei a bater punheta normal mesmo, e não tava tão viciado não, não tô tão viciado não, nem, assim, a cada 3 dias aí, pá. Aí continuei a vida, trabalhando lá, 100% focado, só que eu também tava puto com serviço, cara, porque tinha um filho da puta que sentava do meu lado lá, na mesa do lado, que eu tinha que conviver com ele o dia inteiro, tinha meu chefe, cara, filho da puta, não me pagava direito, tipo assim, eu cheguei no chefe e falei, caralho, mano, eu tô recebendo esse salário aqui, era um salário mínimo, e todo mundo do escritório recebia mais que eu. Aí eu cheguei, porque eu não recebia vale, né, transporte. Falei, tem como você me dar um vale transporte aí, cara? Porque, tipo assim, você tava vendo aí que eu tô esforçando e tal, tudo mais. Aí ele falou, não tem como não, cara. Aí eu falei, mas todo mundo recebe. Eu não falei assim, mas, tipo, todo mundo recebe mais que eu e todo mundo recebe vale transporte, cara. Pô, quebra esse gás aí pra mim, cara. Pô. Melhorar meu salário aí, minhas condições. E ele falou que também não ia, não. Aí foi mais um ponto aí pra me ficar muito puto, cara. Aí teve um dia, cara, que eu cheguei, pá, cheguei num ápice lá de raiva que eu tive que sair do escritório, fui fazer um serviço externo, liguei pra minha mãe e falei, ô, mano, não tô aguentando mais não, cara, vou ter que sair aqui porque tô muito puto aqui com todo mundo, tô puto da vida aqui, se vou acabar fazendo uma merda aqui, batendo nesse colega de trabalho meu aqui. A minha mãe falou, ah, pensa direito aí, cara, assim, porque não era tanto problema assim, ó, passar dificuldade, aperto. Aí minha mãe pegou, pensa direito, cara, porque todo mundo ficava falando, pimenta, você tem que ir arrumar outro serviço, cara, primeiro, pra você sair desse. Censurar aí o nome foi... aí. É. Aí foi nessa hora aí que eu tinha feito essa entrevista de emprego, consegui o serviço, aquela entrevista de emprego que eu falei antes. Aí eu cheguei, pá, onde que eu tava? Aí eu tava saindo, minha mãe falou, mas eu acabei saindo do serviço. Aí eu cheguei no chefe lá, o chefe que fez o acerto comigo, eu falei, ah, beleza. Agora eu vou ver se eu acerto as bases com o meu colega, cara. Aquele que eu tinha feito cozinhas com ele. Tinha sido um filho da puta com ele. Aí eu cheguei um dia, eu não conversava com ele, eu tinha, sei lá, quase uns 8 meses, por aí. Eu cheguei na casa dele lá do nada e falei, ô, mano, eu tô saindo do serviço lá, velho. Você quer a minha vaga de emprego? Cola lá. Aí, ele, a primeira vista, assim, primeira impressão, ele não quis não, entendeu? Uhum. Eu acho que ele tava esperando de emprego e tal. Só que depois ele apareceu lá, fraco. Eu fiquei, nossa, feliz pra caralho, velho, pô. Aí, tipo, eu fiz o treinamento dele lá e a gente ficou mais um mês, cara. E nesse um mês eu tava de boa já. Aí eu voltei a ser amigo dele. Nesse período eu voltei a ser amigo do cara que eu dei um socão na boca. E aí deu... Aí eu saí de serviço, cara. Aí eu saí e fiquei por conta. E tô desde setembro, eu acho, desempregado aí de boa. E voltei a fiz minhas amizades, não, reconquistei minhas amizades aí. Tô feliz pra caramba. E aí, tipo, nesse período aí eu falei, ah, vou inventar de fazer uma coisa. Eu aprendi a tocar guitarra e tal. Foquei de volta, tipo, eu tava meio desfocado da academia. Voltei a fazer academia, pá. E... Tô tocando a vida aí, né? E hoje em dia, como é que tá a cabeça? Você tá bem? Tá feliz? Como é que você tá lidando com as coisas? Uai, tipo, no começo do ano, eu comecei a fazer um curso de vigilante, entendeu? Pra poder ser vigilante aí, pra arrumar um serviço pra mim. E eu tô de boa, né? Tô feliz, pá. Só esse negócio aí dessa pandemia aí me deixou meio frustrado, porque eu tive que parar meu curso, mas eu queria, tipo, arrumar um serviço de vigilante, tá? praticamente conseguido, agora eu acho que eu perdi, né? E eu tô de boa, né? Tipo, eu tô feliz com minhas amizades, tô feliz com a minha vida, o rumo que eu tô tomando agora, não tô me pressionando, também não tô me sentindo, tipo assim, que eu tô perdendo uma parte da vida, porque no começo eu ficava, não, cara, se eu não fizer, se eu não for bem sucedido na vida, minha vida vai ser em vão e tal. Eu parei de ter esse pensamento, tô curtindo agora meus amigos, curtindo minha família e tal, tudo mais, tô de boa. E agora, vamos fazer uma análise aqui, o NoFap valeu a pena, sim ou não, e o que, que você acha que você errou, o que, que você acha que você acertou? Eu acho que o NoFap valeu a pena, né? Porque, tipo, eu aprendi muita coisa. Tipo, fiquei um cara muito mais humilde no NoFap. Fiquei um cara muito mais focado. Eu acertei na parte que eu tava seguindo os objetivos, tava conseguindo transformar essa energia em alguma coisa, entendeu? Porque sempre falar, você não pode. Se você pegar essa energia que tá sobrando aí do NoFap e não usar pra nada, você vai fraquejar e voltar. Só que esse também foi meu erro, porque eu sobrecarreguei minha cabeça. Tipo, se eu tivesse ficado mais de boa, tipo, usado a energia, mas também aproveitado, saído, até ficado com mais mulheres, eu acho que, tipo, poderia ser melhor e eu não teria geral esse burnout aí ferrado. Conselho aos ouvintes, recomenda NoFap, não recomenda? Quais as orientações que você dá e dicas para resistir? Como é que você fazia para segurar na hora quando dava vontade? Eu recomendo os ouvintes fazerem o NoFap aí, pelo menos para testar, né? Porque você não pode pegar e falar, isso aí não presta, não. Mesmo que, tipo assim, for placebo, não tem importância se for placebo, porque tá fazendo efeito, né? Tipo assim, mas isso aí é mentira, é placebo. Não interessa, tá fazendo o efeito, você tá ficando mais focado, mais concentrado. Tá ficando mais feliz, acho que vale a pena, né? Pra todo ouvinte aí que quiser tentar, acho que testa e não se sobrecarregue, não, cara. Vai de boa aí, pá. Também saia, tenta até pegar outras mulheres e tal. Não faz igual eu, não. Guarda toda a energia só pra si, não. Não fica recluso aí na vida, não. Muito bem, meu irmão. E agora um conselho geral aí pra vida, pelo que você tem visto aí. Aliás, sobre o sobrenatural que você falou aí, você acha que aquele ambiente pode ter muita droga, muita coisa degenerada, você acha que ali o capeta reside? E você acha que você foi incorporado? Eu, Hernani, até... Isso é um negócio estranho, tipo assim, até antes de eu fazer NoFap, eu não acreditava em Deus, não, cara. Eu era ateu, fraco. Eu não acreditava em nada, tipo, foda-se. Só que durante NoFap, não sei, pode ser viagem da minha cabeça, eu comecei meio que a sentir a presença de Deus. Tipo, velho, minha vida tá tão boa. Acho que Deus existe, né, cara? Deus incorpora aí no ambiente, tá aí. E eu comecei a acreditar em Deus, comecei a virar um cara, tipo assim, eu não sou religioso, não sou nada, mas eu acredito em Deus agora, cara. Até eu gostei pra caramba do episódio aí que você fez com o pastor, achei muito interessante. E eu acho que, tipo assim, eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza que aquele lugar lá não era boa coisa, não, porque o cara também falava, tipo assim, eu gosto mesmo do capeta, eu faço magia negra, isso aqui, eu ria, né, achava engraçado, tipo assim, o que esse cara tá falando, mas aí, e tipo, tem outras histórias, né, desse lugar, teve outra pessoa também que incorporou lá, porque eu não tava no dia não, mas eu posso contar. Tinha três colegas meus, né? Era a primeira vez que eles tinham ido lá. Esse cara topou com eles num lugar e falou, bora lá pra casa lá fumar um chá. Aí, beleza, né? Os caras, não tô fazendo nada, né? Bora. Nesse dia eu não tava com eles, não. Tinha ido em outra festa. Aí os caras chegou lá e tava rindo, né? Que lugar massa, porque era engraçado, porque era uma bosta, né? Porque era um cômodo. Na época era um cômodo com um colchão no chão e uma televisão. E o lugar... Os caras, não, que massa. Crocolândia. Tô aqui na Crocolândia. Aí os caras... Aí do nada, só. Os caras fumam um chá, era três negros. Um deles começou a fazer uma voz estranha, tipo assim... Eu vou te matar. Tipo assim, fraco. Aí um cara tava muito chapado lá, um amigo meu tava muito chapado, ele tava deitado no chão e começou a rir, lá, o cara acho que incorporou, enquanto o outro que acreditava nessas coisas ficou perplexo, nossa, vambora daqui, mano, esse cara incorporou, nossa senhora, e o outro tava rachando, até que os caras pegou e vazou, né, porque aí do nada, esse cara voltou ao normal, o terceiro aí que tinha incorporado, e começou a chorar, velho, falou... Minha visão ficou toda vermelha. O que aconteceu? O cara desabou e inchou lá. Mas aí, acho que lá é um lugar... Tipo assim, nada que... Todo mundo que anda com esse cara, a maioria das pessoas... A vida não vai pra frente, entendeu? As coisas não funcionam. Lá é um lugar de energia muito negativa. Por isso que eu parei de ir lá. Entendi. Bom, meu irmão, agora um conselho geral sobre a vida, pelo que você tem vivido. O que você recomenda pros ouvintes? E com relação também a... Na escolha aí de uma mulher pra sair, o que você recomenda? Dá agora uma análise geral sobre a vida aí. O que você aconselha pros ouvintes pra gente fechar a entrevista? Beleza. Eu recomendo vocês não fazer igual eu, vocês terem mais humildade aí, tipo assim, escutar o que as pessoas têm a falar, porque, tipo, todo mundo tem alguma coisa pra te ensinar, entendeu? Escutar, por mais que, tipo, a galera aí é redpilada e fala, ah, não, esse cara é blue pill, sai de nada, não. É igual o negócio que você fala, escuta meu podcast, mas filtra a coisa boa que você tem, né? Tipo, porque tem coisas que nem todo mundo vai gostar de tudo. Uhum. Então, pega, tipo, tudo que outra pessoa tem pra falar, tipo, escuta, filtra o que você acha interessante e usa na sua vida. E, tipo assim, não se pressione tanto, não. Tipo, a vencer na vida, a não ser um merda, a não ser um lixo, porque isso pode fazer mal pra sua cabeça, cara. Porque é foda, né? Tipo, principalmente pra quem é mais novo aí, pode estar, eu tenho 20 anos, nunca trabalhei, nunca fiz sexo, relaxa, velho. E outra coisa que eu, tipo, concordo 100% que você fala, é que o cara tem que se fuder, né? Tipo assim, tem que se fuder em questão de viver a vida, por exemplo. E eu não sou um cara frustrado, porque, tipo assim, agora eu vivi a vida, eu tive um relacionamento, deu, fracassou, deu errado, eu entendi como é que funciona. Você não pode se recluir, igual você fala que tem muito cara aí que é amigo e tal, com 20 anos, 16 anos, e ainda nem viveu ainda. Como é que você vai saber que é isso se você nem viveu, cara? Tipo, vai lá, quebra a cara, aprende, mas sem fazer merda, né? Sem engravidar, sem casar, fica de boa. E aprende. E agora é pra falar sobre as GPI, né? Sim. Ah, cara. Não sei, cara. Eu acho que, tipo assim, você... Porque você não pode confiar na porra do site igual eu fiz, né? Não, a mulher tava top, só. E depois a mulher continua mandando mensagem. Tipo assim, ah, gostei demais de você, volte. Até que eu bloqueei, ó. Aguentei, não. Ah, acha... Pega uma que você acha massa, mas na hora que chegar no local, pega e olha pra cara dela e fala, ah, eu vou querer, porque, tipo, é tipo um scan isso aqui. Eu não... Aí você pega e vai embora se você não gostar, não faz igual eu, não. Porque eu simplesmente aceitei, né? Eu fui aceitando, ah... que eu tinha que ter chegado no local ali, era uma bosta, eu tinha que simplesmente pegar e vou vazar, falou. Não tinha que ter gastado R$180 nessa porra. É isso. Ah, eu acho que não dava, né? Eu já tava lá, não tinha como. Ah, é porque, tipo, eu olhei pra cara dela assim no portão, era só eu pegar e vazar, eu acho, mas eu também tava com a cabeça, né? Nossa, vamos, que eu tô sedento. Bom, meu irmão, é isso aí, Pimenta. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou, galera. Pode demais estar aqui. Eu já peguei um pretado, já tô preparado. Bom, gente, estamos voltando aí. O Alô Ouvinte. Hoje o Alô Ouvinte, eu tô trazendo uma pessoa é muito interessante. Hoje tá um presente aí pra vocês. Aproveitem. Bom, como é que acontece a história aí? Nessas loucuras aí de podcast e tal, muita gente procura, né? Muita gente acaba até vindo bater um papo e tal. E tem um sujeito que eu tava vendo umas postagens muito legais. Um cara que mora na roça e narrando o dia a dia dele na roça e tal. Eu achei muito legal. Aí começamos a bater papo e tal. E aí surgiu a oportunidade de eu trazer ele aqui para vocês ouvintes ouvirem muitas histórias bacanas e tal. E hoje ele vem aqui contar um pouco como é que foi que ele largou tudo, foi pra roça. E outras histórias maravilhosas aí. Quem vem aí é o Fernando. Fala, Fernando. Opa, bom da boca. Tudo certo? Tudo certo, Fernandão. Deixa eu te falar uma coisa, Fernando. Vamos por partes, que a sua vida é muito interessante. Vamos por etapas, Fernando. Lá do comecinho, quando você morava na cidade e tal, vamos lá, como é que foi essa guinada sua pra roça? O que foi acontecendo que você decidiu largar tudo na cidade e ir pra roça? Como é que foi? Narra aí pra gente. Cara, então, foi basicamente o seguinte, assim, eu já tava meio, vou dizer, insatisfeito com a cidade. Não era algo que me proporcionava muita coisa, assim, em questão de qualidade. O que te incomodava? Cara, o que me incomodava era não ter liberdade, sabe? Eu moro numa cidade muito violenta, então não dá pra sair e tal, esse monte de coisa. Nordeste? Nordeste. Acho que é uma das mais violentas do mundo, cara. Cidade do Nordeste. Ah, sério? Vou falar, tem um monte de gente que mora lá mesmo, é capital, mora em Natal, mano. Você sabe como é brabo aqui o negócio, não é, sabe? É mesmo, Fernando? Natal, a coisa tá feia mesmo? Falando sério, sem brincadeira? Você tá louco, velho. Tá o caos. Tão matando mesmo? Tão matando mesmo. Aí, você der mole de sair na rua de madrugada, assim, dependendo do lugar que você vai, você não volta, não. Que isso, Fernando? Não é pra qualquer um, não. Então, mas conta um pouco aí, tá muito massa, Fernando. Peraí, volta lá. Tipo assim, como é que era a sua vida, assim? Narra um pouco pra gente. Por exemplo, você passava por lugar perigoso? Como é que era? Cara, a sua rua tinha muito bandido? Não, eu moro em bairro tranquilo, assim. O grosso dos crimes que tem lá é tipo Zona Norte e tal, esses lugares pesadão, tá ligado? Tipo, mais afastado. Eu morava mais em bairro residencial, você tá ligado como é, né? Tipo, morava bem, pô. Como você disse, era boy, eu morava em condomínio, meu pai é... Ah, você é boy, então? Boy entre aspas, né? Porque eu nunca tive nada do bom e do melhor, assim, nunca ganhei mesada e tal, mas eu vivia bem, tranquilinho. Vivia mas, de Fernando, o que tá acontecendo em Natal que tá tendo esse tanto de morte? É droga? O que que é? Cara, né... Sinceramente, eu não sei. Sei que explodiu de uns tempos pra cá essa questão da violência na cidade e tá meio difícil, velho. Eu lembro, tem uma história que eu vou contar que narra um pouco da violência aí. Um dia eu tava indo com um amigo, no shopping com um amigo meu, que era do mesmo prédio que eu, sabe? Aí, tipo assim, a gente tava zerado, sem grana nenhuma. Só que aí eu disse, é o seguinte, a gente tá zerado, vamos lá só com o dinheiro contado do Uber, falou? Ele, beleza, falou. Vocês foram só pra olhar? É, só pra olhar. Gente é besta, gosta de ir no shopping pra olhar. Pobre, não é assim? Uhum. Então, cara, a gente foi lá de tarde e voltamos no começo da noite, 6 horas. Só que, tipo assim, a gente foi de Uber e voltou de Uber. Eu disse que, cara, não, vamos de busão, que ainda tá cedo e tal. A gente vai pela principal, então é seguro e de ônibus, tranquilo. E ele, não, eu pago o Uber, deixa. Eu vou sacar um dinheiro lá. O que acontece é que ele, quando ele foi no caixa eletrônico sacar o dinheiro, a conta dele tava zerada. Disse ele que não tinha caído o dinheiro de um bagulho que ele tinha vendido lá e ia receber. Até hoje eu tô duvidando dessa história. Assim, aí a gente ficou lá olhando, tranquilo. Já ia dar de noite, aí eu, porra, bicho, vamos voltar, né, Eva? Aí a gente pediu um Uber, só que a gente tava com muito pouco dinheiro. Muito menos do que o esperado pra pagar, né? Porque Uber, você sabe, uma hora tá o preço, outra hora tá outro. E, concordo. Tipo assim, a gente foi até onde deu, perto de casa. E a gente disse, ó, irmão, a partir desse ponto aqui, a gente não tem mais dinheiro pra pagar, não. Você deixa a gente aqui, ou então você leva a gente lá e faz o resto do preço de graça, tá ligado? Aí, não, que beleza. Isso? Aí eu, beleza, vamos continuar caminhando daqui. Era perto de casa, eram umas 3 quadras de casa. Uhum. Só que as ruas de dentro era meio cabuloso, tá ligado? Você sabe como é rua de... rua mal iluminada, toda suja e tal, aquele tipo de rua que vagabundo adora, né, você sabe. Sim. Aí tipo assim, a gente foi andando lá, na hora que a gente cruzou a esquina tinha um sedã preto sem as calotas. Aí o meu amigo estranhou assim, olha, ô Fernando, esse carro tá meio suspeito. Aí eu nem ouvi, eu tava tipo assim, eu tava com tanta vontade de voltar pra casa, já tava tão cansado de ter que ficar em pé andando o dia todo. Eu queria ficar em casa mesmo, a real era essa. Mas aí ele chamou pra ir pro shopping. Ah, vamos. Aí tipo assim, a gente virou a esquina e andou uns 10 passinhos. O carro abriu todas as portas de passageiro e saiu 3 malucos e um com 8. Ah, meu Deus do céu. Pô, é foda. Aí, quando brinca, eu olhei pra... cara, sério? Sério. Aí quando eu olhei pra trás, eu... Porra, irmão, se fuder, meu irmão. O moleque tava lá correndo, virando a esquina. Aí o maluco apontando o oitão pra ele. Eu, não corre não, filha da puta. Eu, eita porra, pronto. É hoje que eu tomo bala. É hoje que eu apareço no jornal, tá ligado? É. A sorte foi que eles só meteram a mão no meu bolso e vazaram. Não olharam o que eu tinha, tá ligado? Saíram voado. E eu só tinha... Levaram o celular? Não, eu tava sem celular na época, porque eu tinha perdido e tal, eu tinha ido pra uma festa, bebi demais e deixei no Uber. Eu tava sem celular. Então, aí, tipo assim, levaram só a carteira e uns fios que eu tinha lá de carregador de celular, que era desse meu amigo, na verdade, que ele tinha pedido pra eu levar, porque o bolso dele tá cheio. Então acabou que quem perdeu foi ele, né? E eu perdi a carteira, baratinha. Então não foi prejuízo total. Não tinha nada, não. Eu sabia que podia acontecer esse tipo de coisa. Eu já evitei de levar, tá ligado? Levou esculacho? Não. Os caras só meteram a mão no meu bolso e vazaram. Foi tranquilo até. Eu voltei pra casa assim como se nada tivesse acontecido. Aí quando eu cheguei... E seu amigo? Ele chegou lá malzão porque correu. Eu, não, relaxa. Relaxa aí. Você tinha coisa pra perder e tal, não sei o quê. Fiz a meia culpa lá com o cara, mas depois ficou de boa. A gente é amigo até hoje. Tranquilo, véio. A gente conversou esses dias. Aí, mas tipo, ele é assim, parceiro? É parceiro, cara. É presença. É gente boa. Tá, é amigo pra toda hora. Acho que tu sabe, né? Como é esse tipo de amigo. Além desse assalto, qual o outro que você levou? Cara, eu levei um faz tempo mesmo, acho que foi em 2015. Eu lembro que eu tava indo pra aula de reforço, quando eu ainda morava com a minha mãe, que era tipo descendo a rua. Era uma vizinhança bem tranquila até, tá ligado? Aí eu tava indo de boa assim, só que eu era muito estabanado nessa época, cara. Então, tipo assim, se alguém viesse me assaltar, eu não ia entender que era um assalto no primeiro momento, tá ligado? E foi isso que aconteceu, velho. Chegou um cara, um daqueles maluco com pinta de vagabundo mesmo, numa moto. Parou na moto na minha frente, ele e uma mulher atrás. Não apontou arma nem nada, só falou, ei, boy, passa o celular. Daquele jeito de natalense, você tá ligado, né? Aí, tipo assim, eu fiquei sem entender. Aí eu perguntei pro cara, oi? Aí ele falou, passa o celular de novo, eu... Oi, ele falou, passa o celular 3 vezes, mano. Eu só entendi na terceira, aí eu disse, pô, irmão, tem um não, eu só tô indo pra aula de reforço agora. Aí o cara, ah, Beleza, deu um joinha pra mim e saiu voado na próxima esquina. Eu, porra, o que é que aconteceu aqui, tá ligado? Eu fiquei escapou, sem... Escapou então? É, escapei. Pode-se dizer que escapei, né? Se fosse outro cara, quem sabe eu podia ter levado um pipoco naquela hora. Nossa, mãe. Foi uma sorte da porra, moleque. E, tipo assim, tirando esses dois, não lembro mais de nada que aconteceu. Eu lembro também... Não. Lembrei de um agora. Tem mais o... Um que eu acho que era um assalto, na real. Você sabe como é a vida de um Uber Eats, Hernani? De um entregador por aplicativo? Você trabalhava disso? Trabalhava, cara. Assim que eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz, assim que eu acordei no dia do meu aniversário, foi ter ido lá pegar a bagzinha pra trabalhar, irmão. Tava doido pra ganhar dinheiro, velho. Porque, tipo assim... Eu não sei se é oportuno contar. Agora eu posso contar? Pode. Pô, cara, então, tipo assim, eu tenho um plano agora de... Tipo assim, o Brasil tá uma merda, você sabe, né? Então eu queria ir pra outro país, um lugar legal. Eu tava pensando nos Estados Unidos, mas... Né, pra sair daqui pra lá não é de um dia pro outro. Então eu tava pensando... Uhum. Começa por baixo, faz o seu dinheirinho, vai juntando. Depois, quando você tiver uma grana legal, você vai, tá ligado? Só que pra isso você tem que começar de algum canto. E eu comecei justamente com a minha bikezinha, que tava encostada lá no canto, peguei e comecei a trabalhar, tá ligado? E foi isso aí que eu fiz por algum tempo. Eu preferi ir na parte da noite, porque aqui de dia o sol é rachando, mas é rachando mesmo, tá? Impossível de andar, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu ficava das... Sei lá, das 6 até meia-noite na rua. Certo. E até, tipo assim, ia pra uns cantos cavernoso mesmo, você sabe, né? Tipo assim, periferia mesmo. Eu já fui nessa, no lugar que eu te falei, que é cheio de assalto e tudo mais, na ZN. Já entreguei lá. Então, não é mole não. Aí eu tinha, tipo, teve um dia que eu tava mais ou menos meia-noite, tinha ido fazer minha última entrega. E era tipo assim... Eu tava descendo uma ladeira e daí eu vi dois malucos numa moto, numa 250, eu acho, indo na contramão e parando e abordando um moleque na rua. Eu só ouvi os caras falando, pô, bicho, o que é que você tá fazendo na rua essa hora? E o moleque dando a mochila pra ele. Pô, já entendi. Não, isso aí só pode ser assalto. Eu saí voado ali naquela hora e não olhei pra trás, não. Então, eu acho que deve ter sido, tá ligado? Tentei ligar. Você escapou, pra... então? Escapei. Depois eu vi eles voltando à rua, eu fiquei pensando, caralho, eles me viram. Agora é que eu perco tudo também, porque eu não sei se puta você sabe... merda. Quem é Uber também tem que andar com dinheiro, você sabe, pra dar troco, né, velho? Então, tipo, eu tava cheio de moeda lá, eu não queria perder essas moedas, nem meu celular, é claro. Aí ia ser foda, né? Mas, por sorte, os caras passaram direto e... Mas você ganhou um dinheiro bom com isso aí? Cara, eu ganhei uma graninha boa, pode-se dizer, mas eu acabei gastando uma parte, coisa que não dava pra ter economizado mesmo. Altas paradas, tá ligado? Que eu gastei. Então, tipo o quê? O que sobrou foi pouca coisa. Tipo assim, às vezes eu queria sair pra algum canto que todos os meus amigos iam. Só que tipo assim, porra, velho, eu tô economizando, mas não dá pra... Não dá pra ser suvina com um bagulho desse, tá ligado? Tipo, cara, vai todo mundo sair, eu tô trabalhando aqui feito um cão, 7 dias por semana, quase 8 horas por dia, no sol, na chuva, no frio, no calor. Pô, cara, eu tenho que sair pelo menos uma vez, né, também. E mulher também, consumista pra caralho. Foi aí que... Mas como é que é? Como é que são as shortas daí de Natal? Não, aqui é terceira. Todo canto. Praticamente todo. 99%. Só são essas são do tipo que vão atrás de boy. Aqui, aí, o Hernani, em São Paulo já chegou a moda do brega funk? Que eu saiba não, cara. Aí chegou? Chegou com tudo, irmão. E não foi mole não, viu? Que o cara que sabe dançar brega funk, meu amigo, ele come quem quiser, sinceramente. E você sabe dançar? Não. Ah, sei não. Sei não. Cara, você tá sendo um dos melhores que já participou da Low 20, cara. Mas como é que é o Brega Fã? Canta um pedacinho aí. Ah, irmão, tipo assim, eu não sou chegado dessa porra, tá ligado? Eu só escuto falar nos cantos, mas bota aí no... Você tá ligado, YouTube? Não, mas como é que é? Canta só um trechinho, como é que é? Só um trechinho. Bicho, como é que é a batida? Faz a batida do Brega Funk, então, vai. Tá massa, como é que é? A batida é muito, muito característica. Acho que você vai saber qual é. É. É tipo a do funk, só que mais estourada. É tipo... Tem, tem, tem. Cada batida você faz um passinho como se estivesse dando a sarrada, tá ligado? Tipo, cada batida é uma sarrada. Você encaixa, assim, vai fazendo um monte de movimento pra encaixar. E canta um trechinho da música do Brega Funk pra gente. Só um trechinho, só um pedacinho, só um refrãozinho. Não sei, eu não sei de nenhum, não sei. Juro que eu não sei. Mas certo? Tem baile de Brega Funk? O que que é? Não, baile não tem, não. Tem, tipo, resenha. Você sabe o que é uma resenha? Aqui a gente chama de resenha. Tipo, a galera vai na casa de alguém ou vai na praça. O que eles falam que é social. É, social, tipo, uma social. E você na roça, você tem umas namoradinhas lá? Como é que é? Não, cara, que eu tenho ficou na cidade. Tô esperando pra ir lá de novo pra, você sabe, né, tirar o atraso, trocar o óleo. Mas a mulher não vai lá na roça sua? Não, cara, ela tem os negócios dela na cidade, porque, tipo, a mãe dela trabalha nos negócios aí, ela sempre tá precisando da ajuda dela, entendeu? Ela não pode ficar vindo aqui, pelo menos não por enquanto, né? Tipo. Mas aí na redondeza da roça você não viu nenhuma menina que, mais ou menos, pra você encontrar com ela e ficar com ela? Ah, não? Eu vi umas, de vez em quando a gente vai na cidade aqui, quando tem que fazer feira, aí de vez em quando passa umazinha. Aí, não são. São carne boa, posso dizer pra tu, né? Não é feia, não, viu? Ao contrário do que dizem aí que mulher do Nordeste é feia, meu amigo. Você diz isso é porque você ainda não procurou no canto certo. Porque eu... Mas e o que eles falam? E o que eles falam que mulher é do Norte, assim? Tem gente que fala que tem a cabeça chata, é mentira ou é verdade? Aqui não tem, não, bicho. Aqui não tem, não. É porque não. Aqui tem muita daquelas mulheres LCR. Sabe o que é LCR? Ah, sei. Loira do cu rosa. Tem aí? Pô, tem uma. Descendo um pouquinho assim, porque eu moro na serra, né? Eu tô na serra agora. Descendo um pouquinho a serra pro sul, pra ponta sul do estado. Tem um monte. E é parte que, tipo, teve lá aquela parada dos holandeses, que eles invadiram e ficaram um tempo aqui, aí... Você sabe o que é que aconteceu, né? Miscigenou, ficou... Aí sobrou uma galera branquinha aqui. Aí, entendi. Resultado disso, tá cheio de LCR por aí. Ô meu irmão, deixa eu entender uma coisa. Aí, beleza. Aí você se irritou. Vamos voltar lá, que a história tá massa. Aí você se esgotou. Sim. Da cidade. Além disso, você disse que você tem uma situação chata com a sua mãe. O que que foi? Cara, então, é tipo assim, não é uma situação, é toda uma situação, sacou? É tipo um monte de coisas que deram nisso. Porque, tipo assim, ela fala pra tu, Hernani, ser filho de emissor é foda, você sabe, né? Porque, tipo assim, ela e meu pai se separaram quando eu tinha meus 3, 4 anos. Eu lembro que, tipo assim, A segunda lembrança que eu tenho, segunda lembrança mais velha que eu tenho. A primeira foi eu tentando usar o gaveteiro da casa de escada e ele caindo por cima de mim. A segunda é de quando eu me mudei, quando meus pais se separaram, e eu tive que mudar para uma cidade no meio do nada, porque era nessa cidade que tinha o único curso da faculdade que a minha mãe queria fazer, que no caso era... Acho que era gestão ambiental, alguma coisa assim. E a cidade era lá na PQP, tá ligado? Eu nunca tinha pisado nem perto da região que é essa cidade. Nem eu, nem minha mãe. Então, tipo, não tinha ninguém pra ajudar a gente lá. Não tinha família, não tinha conhecido e tal. A gente começou a vida do zero lá, realmente. E, tipo assim, como era só eu e ela lá, não tinha meu pai, obviamente, porque eles se separaram, meu pai tava, tipo, 400 quilômetros de distância, sabe? Então não dava pra ficar indo lá. Então, tipo assim, minha mãe ia pra faculdade de noite e me deixava sozinho no apartamento, velho. Eu com 4, 5 anos, tá ligado? Depois que eu fiquei velho, eu fui perceber, tipo, que, tipo, essa irresponsabilidade do caralho com o próprio filho, tá ligado? Eu fiquei refletindo sobre isso por um tempo e acabou que eu fiquei bem chateado com o que ela fez, sabe? Porque, tipo assim, pô, cara, você claramente tá botando sua sua carreira à frente do seu próprio filho, sacou? E acabou que aquilo ali foi por nada, porque ela nem se formou. Ela ficou grávida Ela ficou grávida do meu irmão e largou de vez, tá ligado? Então acabou que não. Entendi. Deu em nada, velho. Deu em nada. E esse Mas isso foi o motivo principal ou teve mais briga? Não. Como eu te falei, foi uma série de coisas, velho. Assim, ela era carinhosa comigo quando eu era criança, mas foi passando o tempo, ela foi ficando meio amarga, cara. E isso foi, tipo assim, foi me afastando dela, sabe? Uhum. Mais baixo aqui, porque minha avó tá aqui perto, sabe? Eu tô com medo dela ouvir e depois falar Agora alguma coisa. Agora você tá onde? Você tá na roça? Tô. Tá só aí minha avó aqui. Mas aí na roça pega internet, cara? Ah, pega, meu amigo. Não pega sinal de 4G. Mas pega internet aqui, tem Wi-Fi aqui. Como você consegue internet na roça, seu puto? Wi-Fi, caralho. Wi-Fi, tá em todo canto. É mesmo, cara? Essa é tudo surpresa. Ah, mas e aí, volta lá. Aí, beleza. Aí você foi se afastando, e aí? Ah, então, cara. Tipo assim, eu fui me afastando e acabou que... que acabou que, tipo, eu morando com ela não ficou uma relação de mãe e filho, mas sim de colegas que dividiam um AP. Foi mais ou menos isso, sabe? Tipo assim, Sei. Eu tinha tarefas, ela tinha dela e tal. E uma coisa que eu nunca achei normal, assim, dela, foi que sempre que eu questionava sobre a parte financeira, ela sempre dava alguma desculpa, assim, eu só não falava por não falar, ou dava aquela saída pela tangente, tipo assim, dizendo, por que você quer saber? Você vai pagar as contas agora? E isso era claramente porque, tipo assim, lá em casa sempre faltava, tipo, alguma coisa. Minha mãe nunca fez uma feira. Não, mentira, ela fez uma. Acho que uns 6 anos atrás. Tipo, então... Mas quem comprava era você? Não, ela comprava. Se fosse eu comprando, eu nem reclamaria, tá ligado? Só que, tipo, quem comprava era ela. E ela comprava de pouco em pouco, sabe? Uhum. Assim, como quem tem pena de gastar dinheiro todo de uma vez. Sim. Ela comprava. Todo dia ela comprava alguma coisa, tipo assim, vou trabalhar, aí vou no supermercado, passo e compro uma coisa. Aí só dava pra esse dia, ela comprava só pro dia. Aí outro dia, vai lá, passa no supermercado quando for voltar pra casa e traz alguma coisa. E tipo assim, meu irmão, e o resto do dia? Porque, tipo, geralmente ela comprava só a refeição e um lanchinho, ela não dificilmente fazia comida em casa, sabe? E eu ficava assim, porra, velho, eu tenho que comer o resto do dia também, tá ligado? E eu reclamava de verdade pro meu pai. Eu falava, o pai, você vá atrás de saber o que é que ela tá fazendo com o dinheiro da sua pensão aí, porque comida ela não tá comprando. Ela vive dizendo que tá faltando dinheiro, que não sei o que e tal. E meu irmão, o que ela ganhava de pensão não era pouco não, viu? Vou falar pra tu. Pensão é o quê? 30% do salário, não é isso? Mais ou menos? É, isso mesmo. Pronto, cara. Ela ganhava 4... Era 4 o quê? Tenta chutar aí. 400? 4 milhões? 400? Não, meu amigo. Ela ganhava 4 mil. Ô, Bu, mas então seu pai é boy pra caralho mesmo, então. É médico, porra. Porra, cara, sério? Sério, bicho. Caralho, meu irmão. Porra, cara, passou anos, décadas ganhando isso. E sempre faltava alguma coisa em casa. E você com a vida de bosta ainda? E eu vivendo igual um fudido, velho. Porra, cara, eu via assim, amigo que tinha muito menos condição que eu, tendo um celular melhor que o meu, tendo um PC Gamer, um PS4, coisa que eu nunca fui ter, tá ligado? Eu nunca tive um... Eu tive um PS2 só, PlayStation 2, tá ligado? E nunca mais tive nada. Então, tipo assim, porra, cara, eu ficava me perguntando por que essa galera tem e eu não tenho. E aí eu comecei a me questionar, e foi daí que eu comecei a perguntar pra minha mãe o que é que ela fazia com esse dinheiro, se não dava pra juntar pra alguma coisa e tal. E ela dizia, meu filho, nunca sobra nada aqui, nunca sobra nada. Mas o interessante é que, tipo, todo fim de semana a gente saía pra comer pizza, pedir alguma coisa em casa, não sei o que, não sei o que. Gastava com besteira, sabe? Mas pra juntar nunca tinha. Entendi. Inclusive, tipo assim, uma coisa que não podia faltar, né? Tipo, não pode faltar hoje em dia numa casa, principalmente na cidade, que é a internet. A gente ficou praticamente 6 meses sem, meu irmão. Parece aceitável, tipo assim, só porque ela não teve competência de juntar, fazer o orçamento do mês e conseguir pagar. Porque acabava que ela gastava tudo, sabe? Certo. Então, tipo assim. Quando você começou a trabalhar, melhorou? Melhorou porque eu já tava morando com meu pai. Então, o dinheiro não tinha que passar pela mão dela pra vir pra mim. Era só eu pedir pra ele e tal que. Ele me ajudava com alguma coisa, tipo, ele sempre fazia questão de perguntar, você tá precisando de alguma coisa e tal, aí eu dizia lá, tô precisando de tal, tal, tal, mas eu nunca fui de pedir não, de me aproveitar disso, sabe? Sou uma pessoa que, tipo, não gosta de pedir, eu gosto de ir lá e fazer o meu, eu me sinto meio mal pedindo, mesmo que seja pros meus pais, sabe? Entendi. Então, por isso que eu comecei a trabalhar tão cedo e tal, assim que eu pude, no caso. Então, tipo assim, e o que aconteceu mesmo, pra eu ter saído de lá, e eu saí de lá foi tipo assim, foi um dia que eu decidi, você quer saber? Já deu, irmão. Esse aqui, foi o ponto final, velho. Foi quando eu tava em casa, minha mãe, foi no ano novo, pouco tempo depois do ano novo, acho que foi dia 10 de janeiro desse ano, por aí. Uhum. E a gente passou no novo aqui na roça. Tipo, tem a casa da minha avó aqui e tem a casa da minha tia-avó, que é perto aqui, praticamente vizinho. Aí minha tia-avó tem um casarão da porra, casarão de fazenda do caralho. Aí, tipo, vai toda a minha família pra lá, sabe? Tipo, passar o ano novo. Caralho, vocês são tudo rico, hein, cara? Puta que pariu. Porra, essa casa aqui tá quase caindo no telhado. Ó, aqui tem um forro. Eu tô no único quarto que tem um forro da casa. O que não é direto pras telhas. É aqui no forro, de vez em quando eu fico ouvindo uns ratos passar, uns ratinhos passando. De vez em quando eles ficam, eu acordo assim com o barulho deles piando em cima, aí correndo em cima do forro, em tempo de quebrar. Porra, irmão, minha tia é rica, mas eu sou fodido. Aqui tá pra fazer uma reforma, sei lá, uns 20 anos, tá ligado? Entendi. Não tá mole, não. Então, mas aí vocês iam pra festa e aí? A gente fazia uma festa lá na casa dela e tal, e passava um tempo aqui, antes de voltar pra cidade, sabe? Aí, tipo, aconteceu que esse ano ela ficou aqui mais uns dias e eu voltei pra casa. Eu fiquei sozinho em casa. Tipo, ela me deu dinheiro pra voltar, pra ficar lá, aí eu voltei pra lá, fiquei uns dias lá. Aproveitei também pra chamar minha namorada pra lá. Aí a gente até aproveitou, tá ligado? Foram uns 3 dias que eu fiquei sozinho lá, então foi os 3 dias que eu chamei ela lá e foi só madeira. De bimba. Foi só, exatamente, só bimba. No quarto, no banheiro, na piscina, na cozinha, em todo canto. Aí foi bom pra caralho. Foi bom, moleque, foi bom demais. Até hoje eu fico falando com ela pra... com a minha mina pra combinar um dia pra fazer isso de novo. Tão bom que foi. Aí, tipo, pô, cara, esses dias, uma coisa que eu esqueci de contar também, além da além da casa sempre faltar alguma coisa e tal, em questão de mantimento e tal, sempre estava desarrumada. Sempre, sempre, sempre. Só não estava desarrumada quando ela ia receber visita. Aí, meu amigo, aí aparecia comida na despensa do nada, a casa ficava um brinco, tá ligado? Mas quando era só nós mesmo, era o ninho dos ratos, tá ligado? Uhum. Ninguém passava uma vassoura lá, ninguém fazia nada. E tipo, quando eu fiquei lá, ali não tinha louça na pia, não tinha poeira no chão, nos móveis e tal. Ela chegou lá, a casa tava uma beleza, uma beleza. E foi, eu acho que foi no domingo à noite, isso. Uhum. Aí tipo, cara, eu tô até me tremendo aqui de contar, velho. Puta merda. Esse dia foi tenso demais. Então, tipo assim, minha namorada já não tava mais lá, ela tinha ido pra casa dela. Eu tava sozinho lá de noite, esperando minha mãe chegar. Aí tipo, eu tava esperando ela chegar e ela falou comigo, ó, tô chegando, peça aí uma pizza pra gente jantar, que é domingo, né? Vamos comer uma coisinha diferenciada. Aí eu pedi uma pizza. E, tipo, ela parecia ter chegado meio estressada de viagem. Não lembro disso. Não lembro bem como é que ela tá, como é que tava o humor dela antes de acontecer o que aconteceu pra eu ir embora. Aí, tipo, ela falou, não peça de calabresa. Isso é um detalhe importante. Aí eu, beleza, eu... Ok, não vou pedir de calabresa e tal. E... Aí eu falei, ô mãe, essa aqui tá na promoção, e é de presunto. Eu perguntei pra ela, eu posso pedir? Ela, pode. Aí eu, qual é o seu cartão? Aí ela, eu tô zerada no cartão. Aí eu, tudo bem, essa aqui eu pago. Eu nunca tinha pagado nada na vida, até porque todo o dinheiro que eu tinha era o que ela me dava, tá ligado? Uhum. Eu não trabalhava ainda. Então, tipo assim, eu tirei do pouco que eu tinha pra pagar, tá ligado? Uhum. Aí, tipo assim, chegou a pizza e eu comecei a comer e tal, abri a caixa lá, fiquei de boa, comi a minha pizzazinha. Aí ela olhou pra caixa, não sei o que é que aconteceu, que ferveu o sangue dela. Ela disse, não sei por que você pediu essa pizza de não sei o que, eu não falei que era pra você não pedir de... calabresa, que eu tava enjoada de calabresa, de não sei o que, aí começou a me esculhambar, me xingar, seu retardado, seu desastrado, você só faz merda e tal, e tal, e tal, e tal, tudo que uma mãe não deixa falar pra um filho, né, moleque? Uhum. Aí eu fiquei muito tenso naquela hora, muito nervoso, sabe? Aí, tipo, eu tava segurando o copo, tava tomando a coquinha na hora com a pizza, sabe? Eu segurei o corpo, assim, e aí foi ali que eu comecei a digerir tudo que eu tinha passado, sabe? Ah, caiu a ficha. Caiu a ficha, velho. E foi aí... Você pensou nos maus tratos, no abandono? Foi, exatamente. Pô, cara, eu me desfiz em lágrimas ali mesmo, na mesa, caindo lágrima em cima da pizza que eu tava comendo, e ela, com aquele jeito meio autoritário e tal, perguntou pra mim o que é que tá acontecendo. Só que, tipo, não é, meu filho, o que é que tá acontecendo e tal. É tipo, eu exijo saber o que é que tá acontecendo. Aí isso aí me encheu de raiva também. Eu peguei o copo e joguei no chão, tipo assim, no chão, só que meio na parede, tá ligado? Eu tava sentado na parede, então só joguei pra baixo. E fiquei assim, não tá acontecendo nada. E falei com a voz bem... de um jeito bem enérgico, se é que você me entende, sabe? Aí, tipo assim, ela também ficou assim meio cabreira, sabe? Ela viu que daquela vez ia ser diferente. E eu percebi que ia ser também, que, tipo, não ia ser só brigar, igual muitas vezes a gente já fez, tipo, ela brigava comigo, eu ficava de boa por um tempo... Depois a gente voltava a se falar e ficava tudo normal. Dessa vez não ia não, tá ligado? E tipo assim, eu fiz tudo aquilo, tá? Chorei, quebrei o copo, fiquei com raiva e tal. E o que é que ela fez? Ela olhou pra pizza, olhou pra mim, ela falou, vai ser assim então? E jogou a pizza no chão. Inclusive, eu tirei uma foto da pizza e do copo naquele dia pra lembrar o que é que aconteceu. Tá ligado? Se você quiser. Você não esqueceu, eu sei. Eu tive um amigo que. É interessante o que você tá falando. Eu tinha um amigo que ele sempre perdoava as maldades que o pai dele fazia com ele. Aí um dia o pai dele quebrou o PSP dele. Ele pegou e guardou o PSP por cinco, não sei quantos anos lá pra não esquecer por que ele tinha raiva do pai dele, só pra não esquecer. Caralho. Pronto. Isso aconteceu comigo até agora. Eu tenho essa foto salva até agora. Mesmo só que... pra você não esquecer. Só pra não esquecer, só pra não esquecer. E tipo, nesse dia mesmo eu disse, ô pai, você pode vir me pegar aqui e tal. Aí eu arrumei tudo que tinha, tá ligado? Eu enchi tudo que dava dentro da bolsa e vazei. Botei roupa, meu PCzinho velho de guerra, meus livros e tal, e fui-me embora. E antes de eu ir embora, ela segurou assim a porta quando eu tava fechando e perguntou, você vai pra onde? Eu falei, eu vou morar com meu pai. Porque nessa altura, os dois já estavam morando na capital, sabe? Em Natal. Então, tipo, pra eu ir pra casa... Mas ela jogou uma caixa inteira de pizza no lixo? Como é que foi? No chão? Como é que foi? Não, ela jogou no chão, velho. Eu tinha tirado um pedaço da pizza. Um pedaço pra comer. Uma pizza, mas que pecado, cara. Que desperdício, bicho. Foi um pecado da porra mesmo. Se você quiser, eu mando a foto pra você da pizza jogada no chão. Você manda pra botar no perfil? Pode, na capa do programa? Pode ser? Pronto. Perfeito, cara. Perfeito. Manda. Bom, e foi foda, cara, porque além disso, ela não tinha o direito de fazer isso. Tipo, mesmo que tal, que eu tivesse pedido a pizza. Irmão, eu pedi a pizza com meu dinheiro, tá ligado? Ela não podia ter feito. Tinha mais essa também. E... Mas aí, peraí, volta aí que tá muito interessante, Fernando. A sua história tá muito massa, cara. Eu quero ver se eu vou trazer você de volta aqui no programa. Tá muito massa. Mas... Aí você pegou, volta lá. Aí você pegou e saiu. E entrou no carro do seu pai. E aí, o que aconteceu? Aí você foi morar com ele. Foi. Eu tô morando com ele. Tava, né? Antes de vir pra roça até agora. E como é que era com ele? Era massa? Cara, era legal. Era muito tranquilo. Lá eu tinha o meu espaço. Tinha roupa lavada. Tinha chão limpo. Comida na hora certa. Porque, tipo, quando eu morava com a minha mãe, era tudo incerto. Minha roupa era eu quem lavava. Se eu não lavasse, foda-se, ia ficar sujo mesmo. Se eu quisesse almoçar, algumas vezes eu mesmo tinha que cozinhar, então aprendi a cozinhar na marra. Jantar, a mesma coisa. Tinha dia que, tipo, fim de semana era uma bagunça só, porque, tipo assim, como ela dificilmente cozinhava, a gente comprava quem tinha lá e cada um comprava uma pra si. Mas e a sua mãe, pelo menos, não era de farra ou maiada, não? Ou também tinha esse problema? Não, ela saía com as amigas, assim, de vez em quando, mas nada que fosse muito pesado. Botar macho dentro de casa, essas coisas, não. Não. Pelo menos isso. Uma vez que foi quando ela ficou grávida do meu irmão, que aí, no caso, foi o pai dele. Só que o cara não valia nada, né? O bicho era cachaceiro da porra. E aí, hoje mal vê o filho. Se ele vê o meu irmão umas 10 vezes por ano, é muito, sabe? Mas que zona, cara. É complicado, velho. Mas é tudo errado então na sua casa, cara. Ô, Fernando, tá louco, cara. Tudo errado. Eu tenho pena mesmo do coitado do moleque, né? Que cresceu sem pai. Ah, não tem culpa, né, ô, Fernando? Ele não tem culpa. Não tem culpa, cara. O meu sempre foi presente, mesmo que longe, a cada 15 dias no máximo eu ia pra cidade dele, ficava lá fim de semana com ele, as férias passava metade com ele, tal. Ele sempre me ensinava alguma coisinha lá, tipo, me ensinava, tipo assim, valores e tal, me passava valores. Ele gostava muito de futebol também, inclusive sempre que, quando você fez aquele programa do... Trazendo o filho do... Pô, como é que era o... Almir Pernambuquim. Exatamente, esse cara. Eu só lembrei do meu pai, eu só lembrei dele. Eu fiquei pensando, pô, vou mostrar esse programa pra ele. Esqueci de mostrar, mas assim que terminar eu vou mandar o link pra ele. Mas vocês aí torcem pro América? Não, é pro Flamengo, velho. quero. Ah, toma no seu cu, Fernando. Para, cara. Tem que trazer pra da cidade, pô. Pô, velho. O velho é flamenguista até o osso. Não tem o que fazer. Ele vivia falando do Zico, não, porque Zico isso, Zico aquilo, Zico chupar o pau do Zico, não sei o que mais. O cara era doido pelo Zico. E o meu tio, que era irmão dele, gostava do Roberto Dinamite. Então eles ficavam sempre nessa briga pra saber quem é o melhor, sabe? Entendi. Aí... Mas, ô Fernando, como é que ficou a relação sua com a sua mãe depois? Vamos lá. Então, cara, foi o seguinte, eu morando com meu pai, eu cortei contato total com a minha mãe. Eu não falava mais com ela, não mandava mensagem, não falava. Caralho, maluco, você cortou mesmo? Cortei pela raiz. Eu só respondia quando ela vinha falar comigo, e até agora assim, continua assim, sabe? Tipo assim... Então de lá pra cá, a relação de vocês cortou? Cortou, velho, cortou. Tipo assim... Ela age como se não tivesse nada acontecido e eu tento agir do mesmo jeito. Só que, tipo assim, mas... Você não é bobo. É, não sou bobo. Não vou deixar voltar tudo ao normal pra acontecer a mesma coisa de novo, sabe? Tipo assim, não tô prevenido já. Já sei com o que é que eu tô lidando, então vamos com calma. Devagar. Tipo assim, eu não Você quero... Você se faz de bobo. É, pode-se dizer que sim, mas tipo, sempre sabendo do que é que tá acontecendo, né, e ciente do que, de com quem eu tô lidando, sabe? Porque tipo, minha mãe é uma pessoa muito orgulhosa, ela não cede um milímetro, sabe? E eu acho que eu puxei isso um pouco dela. Minha namorada mesmo, ela disse, você tem um ego muito alto, você nunca aceita estar errado na discussão, você sempre tem um argumento do cu pra provar que você tá certo e você realmente tá certo, tá ligado? E, entendi. Sei lá, eu acho que eu tenho realmente um pouco disso, que deve ter vindo de herança dela, sabe? Talvez... Mas ela já tentou tirar satisfação, mexer nesse assunto, ou vocês dois fingem que não aconteceu nada e toca o bar? Como é que ficou essa situação? Um dia ela me chamou lá pra conversar. Você vem aqui tal dia que eu preciso conversar com você. Ok, eu fui lá. E ela fez uma meia-culpa lá, sabe? Uhum. Ela me chamou, a gente sentou na mesa da sala, ela falou um pouquinho lá e tal, tipo assim... não sei como é que eu tô tratando você e tal e tal, e eu queria ter, não sei por que você fez isso, porque, tipo assim, fazendo meia culpa, mas ao mesmo tempo se livrando da maior parte dela. Sei. Não é? Nunca querendo ficar por baixo, se admitindo como culpada, porque inevitavelmente o que eu fiz foi reflexo da atitude dela. De todos esses anos que foi acontecendo isso, sabe? Então, foi só a reação do que ela fez. E mesmo assim, ela não quis admitir que estava errada. Ela fez essa meia-culpa aí. E eu, ok, então eu vou continuar fingindo como se nada tivesse acontecido. E daí, aconteceu que eu nunca mais pisei lá, assim, pra passar mais de 2 horas, sabe? De vez em quando eu vou lá, mas é tipo pra ver alguma coisa que eu deixei lá e tudo mais, sabe? Ou então quando eu tô num bar ali perto com os meus amigos e eu não quero pegar Uber de volta pra casa do meu pai ou ir a pé pra casa do meu pai porque é meio longe, aí eu durmo lá, sabe? Tipo isso. Tipo, nada mais... Como se nunca tivesse acontecido nada e... Como se ela fosse só um colega que tá lá perto. Entendeu? Ah, tá. Entendi. É algo, assim, esporádico. Exatamente. Muito esporádico. Muito. E de vez em quando ela ainda vem falar comigo. Ela fala, tipo assim, se eu não falar, você também não fala, né? Se eu não mandar mensagem, você... Nem pra saber se eu tô viva, né? Eu tipo assim, eu faço de bobo. Não sei o que, e tal, eu dou uma desculpa qualquer, acho que deu pra entender. E tipo, fica por isso mesmo. E como é que foi, ô Fernando, a virada de jogo, que você decidiu ir pra roça de vez? Quando foi o estopim, que você falou assim, agora eu vou saturar e chega e vou mesmo e foda-se. Como é que pintou isso aí na sua vida? Ah, irmão, foi um negócio mais ou menos assim, ó. Só pra, pros ouvintes entenderem, ô Fernando. Ouvintes, aonde o Fernando mora não é fazendinha, não. É roça, roça, roça mesmo. Roça, casa de roça mesmo. Né, ô Fernando? Senão o povo vai achar que você vive em fazenda luxuosa. Não, longe disso, amigo. Longe disso. Eu acho que pelos ratos no teto já deu pra galera entender. Se passando aqui. É. Mas e aí, como é que foi? Vamos lá. Ah, então, meu amigo. Então, deixa eu ver por onde é que eu vou começar aqui. Claro, como eu posso falar o nome lá do vírus e tal? Posso, tranquilo? Tudo, à vontade. Ah, então, meu amigo, depois que aconteceu essa pandemia aí do coronavírus, como eu tava morando com meu pai e ele já é casado, ele é casado com outra mulher, vai fazer acho que mais de 10 anos já, sabe? Uhum. Então, tipo assim, ela é como uma segunda mãe pra mim. Ela é tudo que a minha mãe não foi, entendeu? Sei. Então, tipo assim, como minha mãe não era tão cuidadosa, ela era essa minha madrasta comigo. E ela tem um filho. É mesmo, também. Cara? Foi algo tipo assim, o que eu não achei em um, eu achei em outro, sabe? Tipo assim, é muito bizarro, cara. Tá sempre cobrando e tal. E ela tem um filho também, ele é da um ano mais velho que eu. Então, tipo, pelo tanto de tempo de convivência que tem entre eu e ele, eu já considero ele como irmão mais velho, sabe? Tipo uhum. assim. E também tem um irmãozinho agora, um pequenininho, ele tem. Vai fazer 3 anos esse. Acho que esse fim de semana, o próximo uhum. no caso, que tipo, ela teve com meu pai, então tipo assim, ela tem o maior cuidado com ele. É o famoso filho planejado, que não pode nem tocar no chão sem mulher. Então, tipo assim, coitado, é super protegido, acho que tipo assim, não vai ter aquela malícia do mundo, sabe? Pelo menos não se depender dos pais, né? Então, tipo assim, depois que começou isso aí, a gente ficou trancado em casa. Eu mesmo só vi a luz do dia pela varanda do AP. Que não é lá essas coisas de grande, não, velho. Não cabe nem uma rede, não dá nem pra armar uma rede lá. Você vê como é tipo tenso, tá ligado? Você não poder sair de casa e tal. Acho que enquanto eu tava lá, passando a quarentena lá, quarentena entre aspas. Tipo assim, o máximo que eu fiz mesmo foi botar o lixo pra fora. Pronto, mais longe que eu cheguei de casa foi naquela casa do lixo que tem no condomínio e tal. Sei. Sério, cara, foi tipo, acho que eu passei 60 dias desse jeito, sem poder pisar o pé fora de casa direito, tá ligado? Mas você não tem namorada? Como é que você fazia? Ah, não fazia. Não tinha essa de como você fazia, eu não fazia, tá ligado? Uhum. Porque... tipo assim, o meu pai ser médico, ele já não ia em casa, tipo, porque ele tava em hospital e tal, e podia ter gente contaminada lá e tudo mais, sacou? Uhum. Então, ele já evitava de ir lá. E essa, tipo assim, esse cuidado virou um cuidado excessivo que acabou virando uma loucura, velho. A galera ficou louca lá, louco de fato. Histeria coletiva. Histeria coletiva, não incluso eu e o meu irmão mais velho que tava meio que cagando, porque ele já ficava, hein? Ele já vivia em casa, diferente de mim, ou de eu, não sei como é que fala, que tava lá andando pelo mundão até meia-noite de bike. Pô, irmão, tem umas histórias cavernosas do Uber Eats, mano. É do caralho viver essa vida de entregador pela noite, tá ligado? É massa. Então, cara, tipo assim, eu era acostumado a viver no mundão, tá ligado? Sempre tava lá, andando de noite. Risco de ser assaltado mesmo e foda-se, de levarem tudo, de levar tiro, de... Mas tô convenhando, Fernando, apesar de você ser boy, você sempre foi meio vida louca também. Ah, sempre, sempre, sempre, sempre. Porque é tipo assim. Você não é aqueles boy cuzão que não conversa, que não. Você sempre foi meio, meio desenvolvido também, meio espertão. É, eu sempre tive a malícia do mundo. Acho que você sabe qual é, né? Porque é tipo assim, minha família é do interior, velho. Então, tipo assim, no interior os caras não gostam de gente abestalhada, por assim dizer. Então tem que ser. Tem que manjar, tá ligado? Senão você fica pra trás, velho. Você não pode ser aquele moleque, o esquisito da família, que passa o dia não, deixando, né? Tal, é. Eu não queria ser. Eu fui por um tempo, mas eu deixei de ser, graças a Deus. Mas e aí? Aí volta lá. Aí você estava trancado em casa, e aí? Aí, irmão, eu surtei. Na hora que eu tive, tipo assim, essa visão, essa epifania de que eu devia vir pra cá, quando, tipo assim, por meu pai ser médico, ele tem um estante de remédio, uma estante mesmo, cheia de amostra grátis, de todo tipo de remédio que tem lá, tipo assim, desde Dorflex até Tarja Preta, tá ligado? Tem de tudo. Sei. Então, tipo, o meu gatilho pra sair de lá foi na hora que eu olhei pra aquela estante de remédio e me imaginei tomando aquilo tudo, tá ligado? Porque eu já tava subindo pelas paredes sem aguentar, véio. Entendi. Tava mole não. Já tava pensando em se matar já. Já, exatamente. Tava chegando a outro nível, sabe? Então, tipo assim, porque sair tava sem chance, velho. Porque, pra você ter noção, depois que eu ia, nos dias que eu ia levar o lixo pra fora, sabe qual era o procedimento que tinha que fazer? Qual? Cara, eu saía de máscara, levava um álcool em gel, quando voltava, tirava a máscara, botava na água sanitária, tirava a roupa, botava pra lá. Aí, não, calma que não acabou não. Passava álcool na mão, álcool líquido mesmo, 70. Passava na maçaneta, passava no celular também, que às vezes eu levava no bolso sem motivo, tá ligado? Só pelo hábito. E ia tomar banho. Ô, burro. É, meu amigo, não, como eu falo, histeria coletiva, velho. E ai de mim se eu falasse que essa porra era... Que tava exagerando e tal, porque, tipo assim, meu irmão mais velho tem asma, minha madrasta tem um problema no pulmão, que eu não sei. Alguma coisa assim relacionada com o sistema respiratório e tal. Então, tipo assim, eles sempre estavam com essa muleta de: não, se pegar, a gente morre, você vai matar a gente e tal. E, meu amigo, no dia que eu saí pra andar de bicicleta, eu acho que foi lá pelos 30 dias que a gente tava isolado em casa. Meu amigo ouviu, tipo assim, um sermão daquele, sabe? Porque eu saí pra andar de bicicleta, velho. Exatamente. Ó, e detalhe que eu fui de máscara, não toquei ninguém. Tudo certo. Tudo certo. Não, nem desci da bike. Eu tinha ido na praia pra ver o mar, pra ver o sol, tá ligado? Porque eu já tava tanto tempo em casa, tava ficando mofino. Tava morfando já, velho. Porque ninguém aguenta ficar esse tempo todo em casa, né, velho? E aí? E aí que eu vim pra cá. Eu aproveitei que depois que meu avô morreu, aqui não tinha ninguém pra ficar com a minha avó. Então, tipo, não tinha ninguém aqui, sabe? Então, tinha que ficar vindo algum dos meus tios, ficar dormindo aqui, pra aquela coisa, né? Ela não ficar sozinha nessa casa gigante, nessa propriedade gigante, num estado perigoso como esse. Porque, tipo, não é porque a gente tá no interior que é seguro, não, meu filho. Aqui é... Vez ou outra, vez aqui, vez lá, aparece notícia de que meteram bala em um, em outro, que roubaram a casa. Então, não é legal ficar aqui, sabe? Sozinho, ainda mais... Então foi bom pra todo mundo, foi bom pra você e foi bom pro favor. Foi bom pra todo mundo. Quer dizer, foi bom pra mim, entre aspas, né? Porque agora eu não posso. Antes eu poderia até pensar em dar uma fugidinha pra dar uma limbada, mas agora nem isso, né? Tá? É mesmo? Eu tô na abstinência aqui, meu irmão. Vai fazer uns 2 meses que eu tô zerado. Mas quando, Mas a menina é sua namorada mesmo ou é só peguete? Namorada. A gente tá ficando. Porra, ficando não, namorando faz um ano. E vai fazer um ano e dois meses, dia 4. Mas e essa distância, como é que você tá fazendo? Ah, cara, ligação de vídeo, né? Trocando nude de vez em quando. Dá pra dar uma calmadinha. Você sabe como. Mas quando que você vai dar o próximo match? Sei não, cara. Porque ela é tipo assim. Pô, cara, eu não vou dizer exceção pra vir os MGTOW aqui e vir falar merda. Você vai levar chifre, botar um par de chifre em você, você vai se fuder. Mas, porra, a menina é tão gente boa, cara. Ela faz tudo por mim, sabe? É. Tipo assim, ela gosta dos meus pais, ela é respeitosa comigo, ela não faz as coisas sem avisar, entendeu? Ela é uma pessoa assim, não vou dizer que é exceção, mas que é difícil encontrar um assim hoje em dia, é, né, meu? Ainda mais na cidade, que é cheio de vagabundo. Então, eu dei um belo de um achado que eu não quero perder. Ainda mais porque eu já tenho uma história com ela, né? Um ano, tipo assim... Antigamente um ano era nada, né? Pra quem casava e tal, mas hoje em dia um ano é uma vitória. Relacionamento que dura um ano é sobrevivente hoje em dia. Então não quero perder isso enquanto der pra segurar, sabe? E tá indo bem até. Tipo assim, mesmo depois de um ano ainda tem assunto pra conversar. E não é papo chimpa, tá ligado? Porque, tipo assim, a maioria... eu sei como você fala, bunda boca. Eu sei que tu odeia papo chimpa. Eu vim aqui dizer que eu também não curto, irmão. Não... É foda, já... né? É foda, irmão. Já deixei de falar com muita gente, inclusive com muita mulher, por causa de papo chimpa. Por aquele tal daquele Badu. Meu irmão, que desgraça é essa? Só tem chimpa, mano. Só papo chimpa. É isso. Mas, ô Fernando, volta lá no negócio, que peraí, tá muito massa. É, você conheceu o programa por onde, maluco? Ah, cara, eu conheci o programa, irmão. Eu vou falar também como eu conheci toda essa machosfera que se fala, né? Sim. Tipo assim, cara, foi uma coisa totalmente aleatória. Eu digo que foi o destino que quis que eu conhecesse mesmo, cara. Porque como assim, é, cara, eu tava, foi no começo de 2019, comecinho mesmo, sabe, dia 10 de janeiro e tal, eu tava na internet, de boa, no meu PCzinho, vai de guerra, tá ligado, já vai fazer uns 10 anos que eu tenho ele, então tipo, eu só usava pra internet, tá ligado, e um dia, um belo dia, eu tinha discutido, uma daquelas milhares de discussões do Facebook que você faz todo dia, sabe? Uhum. Aí, tipo, cara, eu era ANCAP brabo, sabe? Que ANCAP gosta de discutir pra caralho, né, bunda boca? Então, tipo assim, a fonte de informação do ANCAP é o quê? Número um é livro, número dois é vídeo no YouTube, e número três é... site de instituto. No caso, eu tava lendo um artigo do Instituto Mises, que era sobre como as leis, o movimento Me Too estava, tipo assim, distanciando os homens das mulheres. Tipo, que homem não queria mais pegar elevador sozinho com mulher, que não fazia mais reunião a portas fechadas com mulher e tal. E eu fui na sessão dos comentários. Terminei de ler o artigo, fui na sessão dos comentários e tinha uma galera lá falando: ah, é por causa dessas leis que estão, tipo, que os homens já estão se adaptando a esse novo ambiente, como por exemplo no Japão com os homens herbívoros e no Ocidente com o MGTOW, tá ligado? Foi desse comentário que eu fui atrás de saber o que era. Tipo assim, eu poderia não ter ido nessa aba dos comentários e nunca ficar sabendo disso, tá ligado? Tipo, aí você acabou caindo aqui. Acabei caindo. Primeiro fui no tio MGTOW, assisti o primeiro vídeo dele. Primeiro mesmo. Acho que era aquele o conflito entre as suas duas cabeças, sabe? Depois eu fui no do do Guaxinim, né, do Hakuni Hakun. E depois, cara, eu tava na aba dos recomendados do YouTube, quando eu tava vendo um vídeo dele, e apareceu um podcast seu, acho que com o Menefrego. Cara, é... Cara, eu ouvi esse podcast, eu achei assim, mano, isso aqui é muito melhor do que ouvir música enquanto eu tô jogando, ou só vendo a internet, sabe? Tipo assim... Porque até então eu não era chegado de podcast, não curtia, tá ligado? Até porque eu não sabia de muitos interessantes e tal. Depois que eu vi o seu, moleque, eu maratonei. Tipo assim, tem uns que eu esqueci que de vez em quando eu vejo de novo. Inclusive, irmão, sabe aquela... aquele post que eu fiz no Facebook? Que eu tava cortando árvore no machado? Sim. Meu irmão, aquela árvore eu cortei ouvindo um podcast seu de 3 horas. Eu baixei aqui em casa... Botei os fonezinhos e sentei o aço na madeira, ouvindo teu podcast. Ô, Fernando, você tá fazendo posts no seu Facebook, onde você narra o cotidiano seu na roça, e tudo que acontece, e você tem uma escrita muito boa, você tem uma veia meio tragicômica, onde você narra as coisas que você passa. Se as pessoas quiserem ver a sua história na roça, o seu cotidiano, como é que é? O que eles têm que jogar lá no Facebook pra te achar? Eu vou deixar na descrição aqui. Vai estar na descrição o seu perfil. Pronto. Mas quem quiser te achar, por onde que... Se tiver que digitar, às vezes, a pessoa digita o que lá? Como é que tá? Você vai lá no Facebook e procura por Fernando Neto II. No caso, segundo, no caso, em números romanos. É tipo, 2 e, sabe? Antes meu nome era Ancap Ancapistão. Então, eu lembro disso. Mas é algum arrombado foi lá e denunciou meu nome, professor. Aí eu tive que trocar. Foda, cara. Inclusive, mas eu vou deixar na descrição pro povo. Aí você deixa o povo. Lá é aberto pro povo poder ver cotidiano? Aberto. Tranquilo lá. Quem quiser chegar lá e ver, não precisa nem adicionar. Tá tudo público lá. Deixei tudo público justamente pra isso, tá ligado? Pra qualquer um que quiser se interessar, não precisar ficar me adicionando, até porque às vezes eu demoro pra responder a solicitação. Então, se você quiser ir lá, você ouvinte que tá entediado, quer ler um textão sobre minha vida na fazenda e ver com foto, que também tem foto, não é só texto não, pode ir lá. Fernando, Neto, 2 Is. E como é que a comida na roça é boa? Porra, é boa, velho. Eu cozinho pra caralho. E tipo assim, a maioria das coisas é natural, a gente compra daqui mesmo, né? Aquela bosta enlatada, sabe? Que a gente come, cidade. Ah, sim, sem dúvida. Aqui, falando em bosta, inclusive, aí pra você usar o banheiro, você tem trabalho, né? Porra, é foda, cara. Aqui é... Ó, aqui só tem um banheiro, velho. Eu lembro que... vou até falar pra tu. Acho que até 2006 não tinha nem água encanada. Minha avó lavava a louça na bacia e o banho Meu Deus. Neco. E cagara no mato, né? Claro. limpava a bunda com folha de cajueiro. Agora vocês têm banheiro normal aí? Tem. Você falou que o banho... Não, mas você falou que o banho é frio. Pô, é frio, velho. É frio, você tá doido. Aqui, ó, aqui, pra você ter noção, hoje eu acho que tá fazendo 20 ou 19 graus. A água devia estar uns 15. No mínimo. Mas por que você não instala um chuveiro com resistência aí pra esquentar? É caro, caralho. Nós somos pobres, bom da boca. Eu não falei já, cara. Mas você não consegue comprar um chuveiro aí, porra? Porra, meu, mas onde é que tu vai achar um cara pra instalar um chuveiro elétrico na roça? Ninguém me ensinou elétrica, não, cara. Eu sou... Ah, pô, é fácil, pô. Eu vim cru do mundo, moleque. O que eu sei hoje foi que eu fui atrás de aprender. Eu não quero levar um choque que instala no chuveiro elétrico e morrer aqui, não. Porque, tipo assim, só tem eu que sei dirigir aqui. A véia não sabe dirigir, não. Se eu levar um choque e cair duro no chão, fico aqui pra morrer. Fudeu. O que mais que é ruim aí na roça? Fala aí, que você passa perto aí. O que é mais? Narra aí. Bicho, deixa eu pensar aqui. O que eu passo a perna? Cara, é. Vocês têm galinha aí? Não, não. Pô, depois que meu avô morreu, ficou uma bagunça. Eu acho que eu falei isso nos primeiros posts, quando eu tava arrumando tudo aqui. Agora só tem boi. Nem vaca tem mais. Antes tinha vaca, meu avô tirava leite bem cedinho. Uhum. E fazia queijo. Porra, o queijo de coalho dele era uma beleza, viu, irmão? Você tinha que ver. Queijo de coalho. Vocês têm aí, vocês abatem? O que vocês fazem? Vocês vendem? A gente vende mesmo, vende. Tem um aqui que é. Já tá grande, já tá no ponto. Acho que ele deve estar com 600, uns 800 quilos. O bicho tá. Ô, burro! Tá um monstro, moleque. 3 anos só. 3 anos, bicho com 800 quilos. Eu fico pensando assim, como é que um bicho desse cresce tão rápido? E o bicho tá mimoso já, tá? Tá forte. Tá? Tem um monte de vídeo dele lá. Vou ver se eu mais uns agora. Eu não tô upando muito vídeo, nem nada, nem falando nada, postando, porque eu fui zucado. É porque eu falei uns negócios lá de traveco aí, o algoritmo pegou. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você falou pra mim que tinha mais umas coisas lá. Tinha mais umas coisas na roça que você achava ruim. Tenta lembrar o que que era. Tinha mais coisa ruim, não era só isso, não. Você tá querendo esconder alguma coisa. O banho você falou que era gelado. A cama era ruim? A cama aí é ruim ou não? Porra, a cama não é tão ruim, não. Eu tô no quarto, porque tem 3 quartos. 4 quartos, na verdade. Um é da minha avó, um é de uma tia minha. Não, 3 são das minhas tias. Só que, tipo, eu tenho 5 tias. 4, no caso, os filhos da meu avô e da minha avó são 2 tios meus, minha mãe, uma e mais 3 tias, sabe? Então, tipo, essas 3 tias têm um quarto delas aqui. Meus tios não têm, não. E, tipo, tem uma cama aqui que é bem fofinha, sabe? É boa toda. Só que é no quarto dos ratos. Aqui eu não tenho paz dormindo, não. Que é 24 horas essas porra desses ratos. Enchendo o saco, velho. Se eu der uma batida... Você não mata os ratos? Porque eles estão no forro, velho. Eu teria que tirar o forro, ir atrás dos ratos, matar e tal. Tá ligado? Colocar veneno não resolve? Não, essa porra desse veneno tá só engordando os bichos. É mesmo? Esses bichos aqui estão uns monstros já, Hernani. Vou falar pra você. Eu até gravei um vídeo. Vou falar pra tu. Até os pequenininhos são grandes. Você tá por fora, meu amigo. Isso aqui, ó. Pra você ter uma ideia. Isso aqui, eles estão. Meu amigo, eles estão outro nível. Não é mais rato, não. É uns bandidos. Evoluíram pros guaxinins, velho. Se o Raccoon tiver ouvindo, fala pra ele que tem uns familiares dele perdidos aqui. Porque, meu irmão, minha avó tá lutando com eles faz aqui, ó. Faz tempo. Você sabe o que é um caminho de mesa? É tipo assim, uma toalha que você bota na mesa, mas ela não cobre a mesa. É tipo só pra enfeitar, sabe? Sei. Pronto, de noite, quando a gente tava dormindo, porque eles só aparecem aqui de noite. Tipo assim, enquanto tem gente andando pela casa, eles ficam no teto. Porque o teto não é forrado, eles ficam passando lá pelas rios, pelos caibros do teto. De noite mesmo, quando vai todo mundo dormir, é que eles descem. É quando eles descem que eles fazem a festa aqui, a festa do rato. Fala pra tu, tem um pano de chão na porta do banheiro. Essas porra desses ratos já pegaram esse pano de chão 3 vezes. 3 vezes, um dia atrás do outro. E ficaram arrastaram pra trás do fogão. Aí ia lá, minha avó tirar. Arrastava uma vez. O rato arrastava uma vez, ela ficava procurando, feita uma doida de manhã e botava de volta. O rato ia lá de novo e ruía o pano de chão, viu? Da terceira vez apareceu um buraco do tamanho do mundo no pano de chão. Ai, ai, acabou. Acabou, foi pro lixo, viu? O caminho de mesa também, porra, o caminho de mesa. Minha avó passou, acho que quase que chorava, porque o rato roeu o caminho de mesa todo. Filha da puta. E eu falar pra você também. Sabe aquela madeira bem vagabundinha? De MDF, eu acho. Sei. Pronto. Esse filho da puta rueiro, meu. Rueiro. Tem um armário aqui que é feito disso. Os arrombados rueiro. Porque é o armário que tem as coisas na dispensa. Feijão, arroz. Por certo, eles queriam pegar, sabe? O saco de feijão e arroz que tinha lá. Porque de açúcar também. Que às vezes tem uns abertos. Eles podem sentir o cheiro. Aí ficaram roendo. Roeram o fundo do armário todinho. Ô, porra, bicho. São umas pestes, meu irmão. São umas pestes. Ô, vereador, pra gente acabar... Pode falar, desculpa. Não. Pode falar. Besteira. Não, agora pra gente fechar a entrevista. Faltou... Você falou que você passou umas histórias boas do Uber Eats. Como é que foi essas histórias do Uber Eats? É pra gente fechar a entrevista agora. Ah, meu amigo. Tem que... É tempo aí, viu? Mas, tipo assim, fala umas boas aqui, que é... Uma vez que... Porra, tem... Não é bem uma história, mas é tipo assim, é... A primeira entrega que eu fiz, eu lembro até hoje. Assim que eu saí do espaço lá da Uber com a minha bag e tudo mais... Eu fui fazer uma entrega e tal, era pra entregar um açaí pra um cara lá, pra um cara lá aleatório, porque eles não mostram o nome do cliente por motivos óbvios, né, cara? Então, tipo assim, eu cheguei lá e quem é que era que ia receber a entrega? O maluco que era o professor de uma academia que eu malhava lá do meu bairro, que o cara ia dando em cima de mim, meu irmão. Aí ficou aquele climão de bunda suja, igual você fala. Ai, ai, ai. E, inclusive, o cara me chamou um dia, antes de eu sair dessa academia. Ele falou: pô, cara, você não quer ir tomar açaí, não? E tal, não. Sai fora, meu irmão. E eu tive que, e tipo assim, eu recusei o açaí. Eu tive que entregar o açaí pra ele. Ai, que bagulho isso. Essa foi boa. Cara, ironia, né, velho? Teve também. Ah, tipo assim, eu não vou dizer que é história, mas é tipo assim, é coisas que eu passo, tá ligado? Mais um dia, vou dizer assim, mais um dia na vida de um Uber Eats. Tem dia que, pronto, eu tô no shopping e tal, aí eu fico lá, de boa, lendo, levo um livrinho pra ler, levo meu carregador pra carregar, roubar a energia de lá. De boa. Fico lá esperando chamar, tá ligado? E enquanto não chama, eu deixo minha bagzinha lá, boto em cima da cadeira e vou olhando as mesas de quem tipo tava comendo e terminou. Aí, vez ou outra, aqui ou lá, eu acho uma batatinha do Mac que não foi comida toda, um sanduíche pela metade, um copo de refil do Burger King pra eu ir lá encher e tomar refrigerante à vontade. Porra, tem seu lado bom, tá ligado? Cara, eu sei, tem. Eu tenho um amigo que viveu disso aí. Ele ia no shopping, ele esperava as coisas que... Ele só comia coisa que tava fechada, Fernando. É, o sanduíche que a criança não mexia. Uhum. É, só assim que ele comia. Você comia, você tinha coragem de comer as coisas que estavam mexidas? Eu tinha, né, velho? Era o que tinha. Eu nunca dei a sorte de pegar uma coisa que não tava mexida. Tipo assim, é claro que eu não mordia no mesmo canto que a pessoa mordeu, né? Vai que o cara pega uma boqueira fodida aí e não pode mais trabalhar. Então, tipo assim, eu mordia até a parte que a pessoa não mordeu. Aí, você tipo assim, é louco, Fernanda. Ah, meu amigo. É a famosa vitamina S, né, moleque? Quanto mais você se expõe, mais você se protege. Então, eu tava acostumado. Tava acostumado já. Comia batatinha mexida de criança. Tomava aquele sorvete que a galera deixava pela metade. E era isso aí mesmo, e foda-se. Aí, pronto. E tinha também que no final do expediente eu pedi o que sobrava. Detalhe. Eles armavam você? Ah, vez sim, vez não. Teve um gerente do Mac, um filho da puta mesmo, vou falar aqui, que ele foi um arrombado. O cara. Eu fui lá pedir na moral quando tava fechando já. Não tinha mais ninguém no Mac. Só tinha eu que tinha ido pegar o último pedido do dia lá. 11 horas da noite, e os caras já estavam fazendo tudo pra fechar. Eu, brother, você não desenrola não, aí o que sobrou, aí o cara, pô, irmão, né? Só se tu comprar. Eu, porra, comprar sobra? Ele, tranquilo, irmão, então. E o cara parece que pegou ódio de mim, sei lá, o que é que deu no maluco, porque, tipo assim, você não vai no restaurante só uma vez na vida, pra pegar lá. Concordo. Sempre que chamarem pra você fazer a entrega, você aceita e vai lá. Então, tipo, eu sempre tava lá, porque era um restaurante perto de onde eu fico, da região que eu fico, tá ligado? Então, de vez em quando, chamava lá. Ainda mais no McDonald's, que é movimentado. Então, tipo assim, da vez que eu fui lá, o arrombado fazia o quê? Era cheio de motoboy lá, do iFood. Os caras que ficavam lá o dia todo papeando, conversando e tal. parece que o cara já não gostava deles, mas parece que gostava menos ainda de mim, tá ligado? Porque, tipo assim, eu chegava lá primeiro, eu pedia a ordem do cliente primeiro, e o cara entregava primeiro o sanduíche do arrombado do iFood, tá ligado? Nossa, e parece que fazia de mal. Eu chamava ele assim, ô brother, e mostrava o celular, tá ligado? Pra dizer que era pedido. E o cara fazia como quem não tava ouvindo. Eu, filho da puta, né? Filho de uma puta. Caralho, meu irmão. Não, mas eu não deixei barato não, moleque. Você tá doido. Cheguei lá 3 da manhã, não tinha segurança, não tinha nada. Fui vestido a caráter, claro, pra não ser pego. Fui a pé, pra não desconfiarem que eu tava com a bike que eu uso pra entregar, né? Cheguei lá, peguei um saco que eu tinha levado, botei fogo, saco cheio de bosta, e joguei na porta dos caras. Eu já vi fazer aqui também. Esfreguei lá no vidro dos caras e deixei queimando. Meu Deus. Aí quando no outro dia de noite, quando eu fui pegar lá, quando eu fui fazer o pedido lá, pegar o pedido pro cliente, eu vi o gerente comentando lá, o cara falando, mas rapaz, sabe que um cabra chegou aqui e jogou um saco cheio de cocô na porta da gente. Aí eu me intrometi assim na conversa. Ele não tava nem falando comigo, sabe? Eu me intrometi na conversa. Eu, caralho, que filho da puta, né? Eu quero que a polícia ache ele e dê um pau nele. Porra, eu fui na maldade mesmo. Era arrombado, velho. Mereceu. Mas e hoje em dia que você tá na roça, você faz o que pra viver hoje? Ah, cara, assim, eu... Tipo assim, não faço nada pra viver, tá ligado? Só vivo. Só tô comendo. No caso, viver, se você estiver falando em fazer dinheiro, eu tô fazendo zero dinheiro aqui, tá ligado? Tô ajudando. Tem uns bico aí? Tenho, tipo, quando eu trabalho pros meus tios, eles desenrolam um dinheirinho e tal, tudo mais. Porque, tipo assim, tem trabalho aqui que... tem que passar o dia todo fazendo, por exemplo, arrancar mato, ajeitar cerca, cavar buraco para cerca, passar arame, derrubar árvore, igual eu falei. Irmão, aquela árvore ali deu trabalho, mano. Deu trabalho, não foi pouco, não. Eu fiquei com os calos na mão que estão aqui até agora, estão para cicatrizar até agora. Aquilo ali com um maluco pra cortar ali, mesmo com a motosserra que é ligeiro, não ia sair por menos de 50 conto, não. Então, faturei já, tá ligado? Você toma cuidado com esse negócio aí, viu, maluco? Eu vi a sua foto, fiquei preocupado. Eu tenho um tio que morreu por causa disso aí, foi cortar a árvore caiu em cima dele, viu? Cuidado com isso aí. Cara, mas não é difícil, não, véio. É só sair pro lado que a árvore não pega em você. É, vai nessa, vai. É, pão da boca, eu tô falando pra você, rapaz. Que é profissa, lenhador profissa, rapaz. Então, tipo, como eu tô sem muita grana agora pra investir em algo de plantar e tal, porque aqui, tipo assim, aqui é fácil de plantar, aqui é uma serra, é úmido, tem um clima bom, sabe? Contrário do resto do Nordeste, que é uma seca da porra, terra bosta, só dá pra plantar quando chove, aqui dá pra plantar o ano todo. Sim. Praticamente o ano todo. Então, tipo, é só eu arrancar os matos, fazer meu plantiozinho e tá aí, tá show. Mas eu não tenho dinheiro, sabe? Então, tipo assim, eu tô esperando juntar uma quantidade boa e tal pra começar, botar tudo nos trilhos e começar a ganhar minha grana, sabe? Pra comprar pelo menos uma motinha pra mim, pra eu ficar indo daqui pra lá, pra cidade. Porque, né, eu pretendo ficar um bom tempo aqui. E como a mulher não tá vindo pra cá, eu tenho que ir pra lá. Eu preciso de um meio de transporte, né, rapaz? Eu vou ficar sem bimbar? Não dá, mano. Ai, ai, ai. Bom, meu irmão, pra gente fechar a entrevista, que é o recado que você gostaria de dar pros ouvintes que se escutaram até agora? Uma dica de vida, um bizu, alguma coisa que você aprendeu com essa jornada toda sua? Cara, assim, uma dica, a melhor dica que eu podia dar é se adapte mesmo. Se adapte, porque nem tudo vai ser conforme você planeja. Eu não planejava estar aqui não, pra falar a verdade. Ou se não fosse essa pandemia aí, essa porra toda aí, eu pretendia estar agora, inclusive, no meio da rua, fazendo meu Uber. Eu não estaria nem na roça, praticamente, pra dizer a verdade. Estaria aí contando, talvez, relato de Uber Eats no programa. Então, tive que me adaptar, tá ligado? Vim pra cá, vou fazer minhas coisas aqui. E, tipo assim, não é que eu vou passar minha vida toda aqui, cara. Vou passar uns bons meses aqui, talvez, pra juntar o dinheiro, ajeitar essa situação da minha avó, que não tem ninguém pra ficar com ela e tal, porque eu não posso ficar aqui pra sempre. Não, não dá. Vou fazer meu pai de meio aqui e vazar pro tio Sam, sabe? Porque é lá que eu realmente quero estar. Aqui eu quero vir só pra passar férias, tá ligado? Não é o lugar que eu quero morar, não. Ou pra passar a aposentadoria. Lá é onde eu quero ficar, tá ligado? Quem sabe um dia eu encontre o Igor Lima, que você já fez o podcast com ele. Cara, eu gostei pra caralho do podcast. Me ajudou pra caralho, aquele ali, viu? Mas é isso aí, manda boca. Se adapte. Isso que eu tenho pra dizer. É isso aí. Eu quero trazer você de volta aqui no programa em breve pra você trazer mais história pra gente, que eu gostei muito de você. Isso é muito bom. Beleza, manda boca. Só dá a letra que eu apareço aqui de novo. É isso aí, ouvintes. É isso aí, Fernando. E falou! Falou! Eu sou um chato que só sai com mudar. E é muito por me falar. Qualquer coisa que te fizesse chorar, porque tudo que eu sei incomodar. Eu guardo o bagulho, só não quero nem saber. Às vezes me perco sem entender. Que onde eu desço é onde eu quero. E todo mundo fica em lero lero. Sou desonesto até você ver mais. Sou ignorante, estressado. Sou tudo um pouco e além mais. Sou aquele que queria te matar por você me magoar. Hey! Sou um chato que só sai incomodar. Iria muito por de falar. Oi, oi. Qualquer coisa que te fizesse chorar. Porque tudo que eu sei é